Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria lembrar a vocês que a gravação do curso Introdução à Filosofia do Eric Voegelin já está à venda, está disponível no site do seminário e também na minha página pessoal. E também lembrar a vocês do curso Sociologia da Filosofia, cujo programa já está, eu acho que já está publicado, né? É que isso era de 30 de setembro a 5 de outubro, aqui em Colonial Heights, Virgínia. Muito bem. Então, eu espero que todos que estão acompanhando essa aula tenham acompanhado as duas aulas anteriores, onde nós começamos com um comentário a esse capítulo primeiro do livro do Jean Brun, Filosofia e Cristianismo. Para meu gosto, é o livro mais importante que eu já li a respeito desse tema nos últimos 20 anos. Né? O Jean Brun é pessoalmente um protestante, porém não muito bem enquadrado na sua raiz luterana e mais próximo da Igreja Católica sob muitos aspectos. Né? Esse aqui não adianta aproximar porque ele está caindo, então... Vou até mostrar para as pessoas, porque senão elas não acreditam. Olha o estado que está o nosso microfone. Vocês desculpem, mas tem que dar um jeito aqui. Melhorou um pouco. Então, nesse trecho que nós vamos ler hoje, o Jean Brun explica mais ou menos o empreendimento de Georg Hegel, mas eu não creio que seja que no texto a coisa fique inteiramente clara, então eu tenho que fazer uma introduçãozinha. O empreendimento filosófico de Hegel é uma tentativa majestosa, na verdade, de resolver talvez o problema mais antigo da filosofia. O problema que começa, então, já com Parmênides e Heráclito, quer dizer, com o contraste entre duas verdades absolutamente inquestionáveis. A primeira é de que a verdade em si mesma, tá certo, é eterna e independe do pensamento humano e das vicissitudes da vida humana. Tá certo? Por exemplo, 2 mais 2 são 4, eternamente, independentemente até da existência de 4 objetos. Antes que existisse qualquer objeto, antes que existisse o mundo, então as leis da matemática elementar já valiam. Mas esse é só um exemplo. Quando Parmênides dizia o ser é e o não ser não é, essa é uma distinção absolutamente definitiva. Aquilo que é um nada, do nada, nada surge, nada não ocupa espaço, nada não é um tipo de ser, tá certo? E por outro lado, a constatação que aparece mais claramente em Heráclito, de que tudo aquilo que está ao alcance da nossa experiência está em constante transformação e está constantemente sendo diluído e desaparecendo, aparecendo e desaparecendo, tá certo? Então essas duas coisas são verdadeiras. E se você escavar direitinho no próprio Heráclito, você encontrará uma tentativa de solução desse problema. Quer dizer, Heráclito não era tão heraclítico quanto as pessoas imaginam. Todo mundo fala, não, Heráclito é o filósofo do fluxo e da transformação, enquanto Parmênides é o filósofo da permanência. Isso absolutamente não é verdade, isso é uma visão popular das coisas. Porque Heráclito dizia claramente que todo este universo em constante transformação está, por assim dizer, emoldurado, balizado pelo Logos, pela lei eterna, tá certo? Então ele está dizendo, no fundo, a mesma coisa que Parmênides. Eu também duvido que o próprio Parmênides ficasse muito satisfeito com a solução, com a sua tese inicial de que o ser é e o não ser não é, porque seria... Isso levaria à negação da existência das coisas que fluem, inclusive do próprio Parmênides, que não é nunca foi eterno. Eu duvido que Parmênides fosse suficientemente bobo para dizer somente o ser existe e eu não existo. O fato é que o pensamento dos filósofos desse período, chamados pré-socráticos, nos chega todo sob a forma de fragmentos e às vezes sob a forma de depoimentos de terceiros. Então não podemos ter nenhuma certeza quanto ao que era realmente o pensamento deles, nós temos apenas opiniões soltas, tá certo? E dessas opiniões soltas, nós podemos verificar que algumas são obviamente verdadeiras e que, no entanto, são contraditórias. Então, podemos dizer que o problema da filosofia começa com esta contradição entre o ser eterno e o mundo dos seres perecíveis, impermanentes, transitórios, etc., etc. Essas duas coisas, obviamente, existem, né? A uma delas nós chegamos, vamos dizer, por uma exigência interna da própria razão. Quer dizer, não podemos pensar, vamos dizer, uma verdade que, sendo verdade em si mesma, dependa exclusivamente de condições transitórias. Até mesmo aquilo que é transitório, aquilo que aconteceu e depois parou, quer dizer, que saiu do universo acessível, a verdade daquele momento transitório, ela, por sua vez, não é transitória. Se nós dizemos, por exemplo, Napoleão perdeu a Batalha de Waterloo. Bom, a Batalha de Waterloo já acabou, Napoleão também já acabou, mas o fato continua sendo verdade. Quer dizer, a própria palavra fato, que vem do latim factum, quer dizer aquilo que foi feito. Foi feito e, portanto, não pode ser desfeito, tá certo? Quer dizer, pode fazer uma outra coisa que anule os seus resultados, mas a coisa, o fato mesmo, não tem retorno. Nunca ninguém viu acontecer alguma coisa tipo Exterminador do Futuro, o sujeito que retornasse ao passado para modificar o seu próprio presente. Isso nunca aconteceu. Isso só é possível na esfera verbal. Quer dizer, você pode falar, você pode dizer isso. Quer dizer, a gramática é compatível com esta, vamos dizer, com esse jogo entre os tempos, tá certo? Mas é evidente que a estrutura da gramática não é de maneira alguma a estrutura da realidade, tá certo? A estrutura da lógica também não é a estrutura da realidade. Mas o fato é que a filosofia começa com este problema. E a solução que Platão dá é propor uma espécie de coexistência dos dois mundos. Quer dizer, existe um mundo acessível à nossa experiência, que está em contínua transformação e onde tudo está condenado à decadência e à morte. Mas esse mundo está, por assim dizer, ele como que boia, ele é como que uma esfera que boia dentro de um oceano, boia num oceano de eternidade, onde as coisas não mudam. Então a eternidade aparece realmente, mais ou menos tal como em Heráclito, como a moldura do transitório e do impermanente. Quer dizer, tudo muda, mas muda de acordo com uma regularidade que já está predeterminada nas leis eternas. As leis eternas, elas não se colocam no mesmo plano dos fatos da vida terrestre. Elas não são afetadas por eles, mas tudo que acontece nesta esfera não é senão, vamos dizer, variação ou manifestação daquela estrutura das leis eternas. Então, esta solução, na verdade, ela não resolve coisa nenhuma, né? Ela apenas esclarece um pouco mais o problema, tá certo? Em Aristóteles, com a teoria da potência do ato, tá certo? Parece haver uma solução. Quer dizer que tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que se transforma, é porque não existe em ato. Ato quer dizer aquilo que em ação, que está em ação no momento. É isso? Mas há uma parte da sua ação que está retida e que só se manifestará no tempo. Isso é o que ele quer dizer com potência, né? Quer dizer, os escolásticos até distinguiam o que é a potência, ato primeiro e ato segundo. Então, toda mulher tem a potência de ser mãe, né? Quando ela é engravida, ela está em ato primeiro. Quer dizer, ela já está se transformando em mãe. E quando a criança nasce, então é ato segundo, agora ela já é mãe mesmo. a certeza não pode mais ser desfeito, ou passou a gravidez, pode ser interrompido. Então, isso quer dizer que tudo aquilo que você observa no estado presente manifesta um aspecto de ato e um aspecto de potência. Quer dizer, ato é aquilo que já se manifestou, que já está, vamos dizer, por assim dizer, claramente na sua frente. E potência é tudo aquilo que pode acontecer, tá certo? É tudo aquilo no qual aquele ser pode se transformar. É evidente que isso implica naturalmente que a definição, vamos dizer, das várias substâncias, por exemplo, a definição de uma pedra, a definição de um gato, a definição, sei lá, do estado, ou do que quer que seja, então tem que ser vista não como a descrição de um objeto estático, mas de um sistema de potências. Não é isso? Então, você vê que muito mais tarde, já no século XX, aparece aquele sujeito chamado David Bohm, que diz que, né, o conceito da substância tem que ser abandonado, porque tudo está em constante transformação, então não existe o ser, existe apenas o sendo. Né? Então, um gato não é realmente um gato, ele é apenas um gatando, por assim dizer. Né? É algo que está sendo um gato. Mas isso é uma bobagem, porque esse aspecto, vamos dizer, da transformação já está esclarecido perfeitamente no conceito de definição tal como o entende Aristóteles. Quer dizer, a definição de um ente não é apenas a descrição do seu estado presente, do seu estado eterno, mas de um sistema de potências que o define. Sistema que, naturalmente, tem que ser limitado, porque senão o ser não pode ser definido. De modo geral, o ser, no sentido universal, não pode ser definido. Por quê? Porque você imagina que ele tem todas as potências. Mas se ele tivesse todas as potências, ele não estaria sendo tudo o que ele é. Tá certo? Então, teremos que supor para cima dele uma instância maior que abrangesse o que ele já é e o que ele vai ser. Então, isso é impossível. Então, por isso que se diz que o ser só existe como permanentemente em ato. O ser e ato são exatamente a mesma coisa, tá certo? Então, no ser como totalidade, não existe potência. Tudo é ato, né? Mas, nos vários entes que existem, todos eles estão divididos entre a sua potência e aquilo que já está neles em ato, tá certo? Bom, ainda assim, sobra o problema. Se o ser está todo em ato, por que que os entes que o compõem, os entes singulares que o compõem, têm potência e ato? Por que que eles já não estão todos manifestados? Ou, dito de outro modo, se o ser é eterno, por que que existe o tempo? Então, essa contradição veio sendo trabalhada ao longo dos tempos e nunca houve solução. O que nós observamos no começo da modernidade não é uma solução, é o que o Jean Brown chama de regionalização da verdade. Ou seja, sendo os filósofos incapazes de resolver este problema magno da filosofia, eles se concentram, eles se resumem a uma área menor e só se ocupam daquilo e determinam que o resto é irrelevante ou incognoscível. Tá certo? Então, isto aparece claramente, por exemplo, na filosofia de Spinoza. Quando Spinoza nega todo o valor ao conhecimento de experiência e afirma que só o conhecimento obtido por pura dedução racional tem validade. Ele diz que a experiência nada nos ensina, porque todas as conclusões que tiramos dela são apenas probabilísticas e não nos dão certeza nenhuma. Claro que ele disse isso numa época em que o estudo das probabilidades estava muito pouco, ainda era incipiente. Leibniz vai dar um passo enorme no estudo das probabilidades e, mais recentemente, com o avanço da ciência estatística, essa coisa toda, hoje nós entendemos a noção de probabilidade de uma maneira muito mais extensa, pelo menos, do que no tempo de Descartes e Spinoza. E entendemos que a probabilidade é um tipo de certeza, porque toda probabilidade, ou ela é uma probabilidade quantificada, ou não é nada. Quer dizer, uma probabilidade não quantitativamente definida não é absolutamente nada. Né? Se eu disser que há uma probabilidade, sei lá, de 72% de que o candidato tal seja eleito na eleição, quer dizer que os 72% são absolutamente 72% e não 83% ou 17%. Tá certo? E por outro lado, se dissermos, bom, há uma probabilidade que o sujeito seja eleito. E probabilidade de quanto? Daí o sujeito diz, não sei. Uma probabilidade zero, será uma probabilidade? Não. Uma probabilidade 100% também não é uma probabilidade. Portanto, a noção da quantificação, que aliás o próprio Descartes fez a avançar bastante, e o Leibniz também, nos esclarece muito quanto a natureza da probabilidade. E hoje praticamente toda a ciência física é estruturada na base de um probabilismo e de uma quantificação cada vez mais exata. Ou seja, a ideia de que a experiência não nos traz conhecimento algum, ela é, de certo modo, autocontraditória, porque nós poderíamos perguntar, bom, de onde você tirou isto? Quer dizer, que experiência que o levou? Quando, por exemplo, Spinoza diz que um louco que em pleno dia diz, é dia, ele não disse uma verdade. Ele diz, bom, como que você sabe disso? É só porque você viu algum louco dizer alguma coisa que coincidia com a verdade, mas nem por isso é verdade. Portanto, algo você deve à experiência. Tá certo? Então, a tentativa de negar completamente a experiência não funcionou. Mas ela foi só, vamos dizer, uma das várias tentativas feitas na modernidade para usar o termo do Jean Bon, regionalizar a verdade. Quer dizer, demarcar um território e dizer, de agora em diante nós só vamos estudar isso, porque o resto ou jamais saberemos, ou é demasiado incerto, ou é inconveniente por esta ou aquela razão. E, vamos dizer, o cúmulo da regionalização chega, como nós vimos na última aula, com Kant. Quando Kant diz que tudo o que nós recebemos da experiência são fragmentos, são, por assim dizer, átomos, tá certo? Sem forma, ao qual a nossa mente dá a forma. Então, isso quer dizer que nós projetamos sobre os elementos caóticos que recebemos do mundo exterior, por assim dizer, mas também do nosso próprio mundo interior, do nosso próprio corpo, da nossa própria alma, nós recebemos somente elementos caóticos e os estruturamos de acordo com o que ele chama as formas a priori. A priori é aquilo que é anterior à experiência. Né? Então, essas formas são, no que diz respeito à sensibilidade, são o tempo e o espaço, e no que diz respeito à razão, são as categorias, como identidade, probabilidade, causa e efeito, etc. etc. Então, é a nossa mente que dá unidade ao mundo. E se o mundo mesmo tem uma unidade, nós jamais saberemos. E isso é a mesma coisa que dizer que nós só sabemos aquilo que a nossa própria mente projeta ou cria ou instaura. Então, praticamente a noção de veracidade fica aí abolida e fica instaurada no seu lugar a noção da adequação. Quer dizer, um conhecimento é adequado. Por quê? Porque todos nós temos as mesmas formas a priori e todos veremos a mesma coisa do mesmo jeito. Tá certo? Então, não há nenhuma maneira de você sair de dentro do quadro de espaço-tempo que delimita a sua sensibilidade, nem um jeito de você sair do quadro das categorias que delimita as possibilidades da sua razão. Essas formas a priori, elas são eternas e imutáveis, e não é possível escrever uma história delas. Isso é fundamental no Kant. Ele diz, todo e qualquer ser humano, ele percebe e raciocina dentro desse quadro, que é as formas a priori da sensibilidade, as formas a priori da razão. E isso é curioso porque Kant lança antecipadamente um argumento temível contra qualquer teoria da evolução. Quer dizer, nós não podemos conceber um ser humano que tivesse uma estrutura cognitiva diferente, que também não temos um modo de contar a história da formação dessas categorias e da formação, da criação dessas formas a priori, porque a própria história já subentende essas mesmas formas. Por exemplo, o espaço e o tempo. Não é isso? Então, tudo que percebemos está emoldurado por espaço e tempo. E isso é universalmente humano. Quando que isso se formou na mente humana? A pergunta quando já subentende o tempo. Então, entraríamos num círculo vicioso. E este onde é um problema temível que eu não vejo como abordá-lo de um ponto de vista evolucionista, porque se você fala de uma evolução da espécie, é muito fácil você pegar exemplares, fósseis que você colheu de várias camadas, né? Às vezes em lugares completamente diferentes, você pega um aqui na América, outro no Amazonas, outro na China, e coloca em linha e dá uma impressão de sequência. Né? A evolução física, ela é fácil de você imaginar. É só colocar, vamos dizer, os exemplares numa linha temporal imaginária e dar uma impressão de evolução. Eu digo, muito bem, mas e a evolução cognitiva? Né? Recue a um tempo, tá certo? Onde a estrutura cognitiva humana não tinha, por exemplo, a noção de causa. Se você não tem noção de causa, você não consegue conectar uma coisa que vem antes com outra que vem depois, você morre no segundo dia. Não é isso? Então, para descrever essa evolução cognitiva do ser humano, né, seria preciso dar um salto sobre todas as limitações humanas e ver tudo desde um ponto de vista, por assim dizer, divino. E é por isso mesmo que este aspecto ele fica fora das discussões sobre evolucionismo ou design inteligente. Na verdade, fazendo um parênteses, a teoria da evolução só adquire sentido dentro de uma perspectiva de design inteligente. Que o próprio Charles Darwin percebeu isso, porque quem inventou a teoria do design inteligente foi Charles Darwin, nos parágrafos finais da Origem das Espécies, onde ele diz que toda esta sequência de transformações é dirigida, tá certo, por Deus. Então, vamos dizer, a única hipótese de você descrever descrever evolutivamente o aparato cognitivo humano seria desde um ponto de vista divino. Então, a inteligência divina ela cria as categorias, ou ela tem as categorias nela, e aos poucos ela vai implantando aquilo no ser humano, é a única possibilidade. Mas que uma mente incapaz de conceber, por exemplo, causa, tá certo? Se tornasse capaz de percebê-la depois, isso é absolutamente inconcebível. Você só percebe causa porque você percebe causa. E você só acaba de pensar causa porque você percebe causa. Então é um círculo vicioso, não tem como. Eu acho que Kant, nesse ponto, estava certíssimo. Quer dizer, as categorias da razão humana são eternas, não tem como escapar delas. Né? E elas estão presentes em todos os seres humanos desde a origem dos tempos. Muito bem, mas este é um aspecto mais ou menos lateral. Na medida em que Kant diz que nós nada conhecemos fora das categorias de espaço e tempo e das categorias da razão, que ele faz uma lista de 12, ele conclui também que essas categorias são apenas do conhecimento humano. Elas não têm nada a ver com a estrutura do mundo exterior. Nós não conhecemos a estrutura do mundo exterior. Esse é um problema, vamos dizer, que me atormentou por muitos anos e do qual acabei me livrando pelo artifício mais simples que jamais ocorreu a Kant. É que eu me lembrei de que eu não sou só um sujeito cognoscente, eu sou também conhecido. E se eu não fosse conhecido, eu não teria podido aprender a conhecer, porque eu não teria aprendido a falar, ninguém teria trocado as minhas fraldas, etc, etc. Então, isso quer dizer que todo o sistema das categorias do Kant pode ser simplesmente invertido. Elas não são apenas categorias do conhecimento, elas são categorias do que eu chamo a objetualidade, quer dizer, a possibilidade de algo ser um objeto. Então, isso quer dizer que a jaula kantiana, como falava Ortega y Gasset, ela tem, a chave dela é muito simples, é só inverter. É isso. Então, por exemplo, uma experiência que eu mesmo fiz, realmente. Quer dizer, se você se olha num espelho a 10 centímetros, né? Deixa eu contar para vocês como é que apareceu esta ideia na minha cabeça, foi um episódio cômico. Eu conheci uma dupla de irmãos que viviam tomando, né, todo tipo de drogas, Entende? Olha aqui. Ele chegou para mim e falou, você quer ver uma coisa? Esse negócio de LSD realmente abre as portas da percepção. Porque quando meu irmão está a 50 metros de distância, eu cochicho o nome dele e ele ouve como se estivesse a 50 centímetros. E eu perguntei, mas peraí, como é que você sabe que é ele que, estando a 50 metros, ouve como se estivesse a 50 centímetros, ou você que, estando a 50 centímetros, o enxerga como se ele estivesse a 50 metros? Não é isso? Daí ele, pô, nunca tinha pensado nisso. Né? Então, isto aí, evidentemente, é um problema kantiano, porque é da relação entre sujeito e objeto. Não é isso? Veja, se você se olha no espelho a 10 centímetros, você só pode se ver a 10 centímetros. E se você recua 3 metros, você vai se ver a 3 metros. Não tem um jeito de você se colocar a 3 metros e continuar se vendo de perto no espelho. Isso significa que a percepção que você tem de você mesmo no espelho depende de uma distância objetiva, que evidentemente não é uma forma da sua mente, né? Mas é um condicionamento do seu corpo e da presença do próprio espelho. Isso quer dizer que jamais podemos dizer que espaço e tempo são apenas categorias da nossa percepção e que nós nada sabemos a respeito deles no mundo objetivo. Outra experiência que eu também tive foi que quando eu era criança eu ficava doente muito tempo, passava meses delirando, e quando eu acordava daquilo eu tinha que mais ou menos refazer a estrutura, o esquema de referências, e eu sempre me baseava no mundo exterior para isto. Quer dizer, onde eu estou, quais são as direções de espaço, para cima, para baixo, direita, esquerda, etc, etc. Em suma, eu recebia do mundo exterior como se fosse, vamos dizer, aquela impressão, aquele molde, aquela estrutura no qual, dentro do qual depois as coisas se arrumavam direitinho. Né? Então, eu também pensei a seguinte coisa, quando você observa o mundo, você vê que ele está tão repleto de objetos, coisas, fatos e situações, que ele para nós é inabarcável. Em seguida você olha um treco chamado cérebro humano, que não é maior do que o cérebro de um golfinho, e que é mais ou menos, sei lá, do tamanho de um pão italiano, não é? Não é muito maior do que isso. E, então eu pensava assim, falei, pera um pouquinho, o que que está dentro do quê? É? É o meu cérebro que está dentro do mundo e não o mundo que está dentro do meu cérebro. Isso para mim parece óbvio, inclusive o mundo parece que já estava aí antes de eu chegar, tanto que eu não tive que fazê-lo, tá certo? E provavelmente ele continuará aí depois da minha retirada. Então, muito provavelmente, a visão que o Kant teve dessa estrutura toda, a visão é certa, só que ela está no lugar errado. Essas formas a priori, vamos dizer, elas são as formas do mundo que são impressas em nós e dentro das quais nós vivemos. Então, isso quer dizer que podemos aceitar toda a teoria kantiana, toda a descrição que o Kant faz do espaço e tempo e das categorias da razão, com a ressalva de que elas não estão dentro de nós, mas nós estamos dentro delas. Então, porém, no tempo em que aparece Hegel, não parecia haver saída para fora daquela regionalização brutal que Kant havia feito do conhecimento. Porque depois de Kant e toda a linha onde de continuadores do Kant, prevalece a ideia de que nós só temos conhecimento daquilo que é acessível aos nossos sentidos e aquilo que disso nós podemos deduzir pela razão. Mas esse conjunto de conhecimentos é apenas uma aparência, é como nós vemos o mundo. Então, se você pegar o conjunto das ciências inteiras, bom, é o conjunto do que nós pensamos sobre o mundo, mas nós não sabemos se o mundo é realmente assim. Tá certo? E, evidentemente, tudo o que não seja verificável pelos cinco sentidos fica fora do universo do conhecimento. Quer dizer, o universo do conhecimento já é duvidoso em si e o que está fora dele é mais duvidoso ainda. Por incrível que pareça, em vez disso alimentar um ceticismo universal e uma atitude de tolerância para com todas as hipóteses, já que nós não sabemos nada, então todas as hipóteses devem ser válidas de algum modo, tá certo? Ou pelo menos não temos base para recusá-las. Em vez de alimentar isso, alimentou exatamente o contrário, que é uma espécie de dogmatismo que diz que somente os conhecimentos obtidos por este método são válidos, tá certo? E era assim que as coisas estavam no tempo de Hegel. Mas Hegel parte de uma observação que é terrivelmente verdadeira. Ele diz, se existe verdade, a verdade só existe no todo. Porque aquilo que é parte tem o seu fundamento no todo. Então a verdade da parte depende da verdade do todo. Então só podemos conceber a verdade como verdade universal. E essa verdade universal não pode excluir absolutamente nada. Isso quer dizer que não podemos conceber verdades isoladas. Tudo aquilo que é uma verdade isolada depende de uma outra coisa. Por exemplo, a verdade de uma percepção que eu tenho depende de que eu a perceba, e que eu a perceba depende de que eu tenha essa estrutura corporal e não outra, e para que eu tenha essa estrutura corporal e não outra, eu tenho que ter a hereditariedade X e não Y, e assim por diante. E assim as verdades vão se encadeando umas nas outras e vão se exigindo umas às outras. Tá certo? Então, é claro que esta reação de Hegel ao Kant era perfeitamente legítima. Ele diz, nós não podemos separar e dizer, ah, esse aqui é um pedacinho, nós só podemos investigar esse pedacinho aqui, porque do resto nada sabemos. Eu digo, mas se você não sabe nada do resto, você também não sabe sobre esse pedacinho. Por quê? Porque quem recortou o pedacinho foi você mesmo, e você nunca vai ter certeza de que esse pedacinho existe. E se você não tem certeza de que o pedacinho existe, então o conjunto do que você chama de ciência é apenas uma história da carochinha. Então, essa é a grande descoberta de Hegel. Só existe verdade no todo. A verdade é o todo. Tá certo? E o todo só pode ser concebido sob a forma de um sistema, quer dizer, uma articulação total de todas as descobertas da razão. Isso aí, eu acho que isso é absolutamente inegável. Tá certo? Só que, se você diz que só existe verdade no todo, então cria-se imediatamente, vamos dizer, um retorno ao problema platônico dos dois mundos. Bom, só existe verdade no todo, tá certo? Mas eu só concebo o todo como uma ideia da razão. E é uma ideia que ela em si, ela é plena, porque o todo contém tudo. Mas no instante que eu a penso, ela fica vazia, porque eu não posso preenchê-la de nada em particular. Então, é já o velho paradoxo, o conceito do ser, que é a mesma coisa que o conceito do todo, tá certo? É ao mesmo tempo o conceito mais cheio e o conceito mais vazio. Então, como resolver isso? Então, o que Hegel faz é voltar ao problema inicial da filosofia mediante esta exigência de que a verdade só possa ser concebida como uma totalidade. Certo? E a totalidade, por sua vez, onde a expressão filosófica da verdade seria o que ele chama o sistema. Quer dizer, o sistema é a articulação completa de todas as verdades possíveis. Bom, se a verdade só existe no todo, tá certo? Esse todo não nos é desconhecido completamente. Nós podemos pensá-lo, mas nós só o pensamos negativamente. Quer dizer, o que é o todo? O todo é a ausência de limitação. Nós sabemos o que é limitação, porque nós temos experiência da limitação, e nós podemos mentalmente suprimir todas as limitações, e sobra o quê? O conceito do ser. O que nós podemos dizer a respeito do ser? Absolutamente nada, porque o que quer que eu diga já o está limitando de alguma maneira. Tá certo? Então, não há definição do ser, porque todas as definições remetem a um ser. Tá certo? Se eu disser, ah, mas então o ser é apenas uma categoria do pensamento. Isso também é autocontraditório, porque ele fosse só uma categoria do pensamento, seria do nosso pensamento. Tá certo? E, evidentemente, o nosso pensamento não produz as coisas ao nosso redor, e ele é, portanto, apenas uma parte. Tá certo? Então, nós temos uma relação ambígua, por assim dizer, com esse todo ou com esse ser. Nós podemos concebê-lo, mas só negativamente. Quer dizer, aquilo que contém tudo, nós só podemos conceber como se fosse um nada. Então, essa tensão, vamos dizer, entre a plenitude do ser e o nada da sua definição, isso é uma constante na história humana. E Hegel acha que ele pode resolver isto? Mediante o quê? Mediante o sistema. Quer dizer, o sistema é a exposição total da verdade, desde o seu plano de universalidade abstrata até os últimos detalhes dos entes em transformação. Esses entes em transformação, bom, já estão contidos no todo, então são, de algum modo, a manifestação do todo. E o todo, considerado em si mesmo, é vazio. Tá certo? Então, qual é o conteúdo do todo? O conteúdo do todo é a sua manifestação. Portanto, este ser só existe como tempo. O ser é aquilo que se manifesta, e ele é a sua própria manifestação e não é mais nada. Então, Hegel acredita que é possível descrever esse processo. Bom, é o caso de dizer, bom, nós podemos descrevê-lo analogicamente. Nós fazemos uma história da carochinha, né, que imita, por assim dizer, a manifestação total do ser no tempo e fecha, por assim dizer, o circuito entre tempo e eternidade, ou entre o ser e os entes. Né? Mas será sempre um modelo analógico. Se tomarmos a filosofia inteira de Hegel como modelo analógico, bom, ela é absolutamente genial. Só tem o seguinte, ela não é verdadeira. Né? Ela é apenas, vamos dizer, um símbolo. Então, existem duas maneiras de você ler Hegel. Você pode lê-lo como a ficção mais genial que já se fez, no sentido de mostrar, vamos dizer, o processo inteiro do ser na sua manifestação do tempo. E você pode levá-la a sério, literalmente, né, e acreditar que essa descrição que ele fez é realmente o processo do ser no tempo. Só que a verdade só existe no todo. E o todo implica necessariamente a totalidade dos tempos. Portanto, a descrição integral do processo total só poderia ser feita no fim dos tempos. E esse é um problema que Hegel não podia resolver, porque a história continuou depois de Hegel. Ele morreu e a história continuou. Então, vamos dizer, aquilo é uma imagem totalizante, parcial e, portanto, fictícia, mas com um valor analógico absolutamente inegável. Então, você vê que o próprio Evangelho, que é uma narrativa sacra, revelada, o próprio Evangelho diz, olha, Jesus fez e disse muito mais coisas do que nós estamos dizendo aqui, e os livros que seria preciso escrever para contar isso não acabariam mais. Né? Portanto, o próprio Evangelho é uma estrutura em aberto. E Hegel faz uma estrutura fechada, que, no entanto, nós sabemos que é aberta. Então, é assim que se tem que ler Hegel. Por exemplo, a própria ideia, vamos dizer, de uma filosofia da história universal. Nós sabemos que, no tempo de Hegel, o conhecimento da história universal era muito precário. Você vê que a história científica, tal como se entende hoje, estava sendo criada naquele mesmo instante por um contemporâneo de Hegel, que era Leopold von Ranke, né? Em que ele dizia que a finalidade da história não é ficar filosofando sobre o sentido último das coisas, etc., mas simplesmente contar, da expressão dele, contar as coisas como elas efetivamente se passaram. Então, isso não é uma tomada de posição filosófica, é apenas um preceito metodológico. Isso quer dizer que a história só vai se ocupar daqueles pedaços que ela sabe e que ela pode contar. É também uma regionalização da verdade, mas não proposta como uma tese filosófica, e sim apenas como, vamos dizer, uma declaração de missão. Né? Eu estou aqui como historiador para contar as coisas como efetivamente se passaram. Que coisas? Aquelas que eu sei, e as outras? As outras eu não sei. Né? Então, isso estava aparecendo ao mesmo tempo da filosofia de Hegel. Então, aparece ao mesmo tempo a ideia, vamos dizer, da história como um todo, quer dizer, um movimento universal, descritível e abarcável pela mente de Hegel, e aparece ao mesmo tempo como uma coleção de fragmentos laboriosamente e duramente obtidos dos documentos, dos testemunhos, etc, etc. É claro que até hoje nós temos na nossa mente essas duas visões. Todo historiador, ele tem na sua prática essas duas visões da história. Ele, por um lado, ele sabe que ele vai poder reconstituir somente um pedacinho e que mesmo este pedacinho ele só conhecerá parcialmente. Não é isso? E, por outro lado, ele sabe que se ele não tiver alguma visão geral do movimento histórico, mesmo que seja uma visão fictícia, ele não vai conseguir se orientar nem mesmo nesses pedacinhos. E essa aí é uma outra coisa que não tem solução. Né? Eu, pessoalmente, acho que a ausência de solução de certos problemas filosóficos, ela é uma parte da estrutura da realidade. Tá certo? É aquilo que o Erich Fogel chamava uma tensão. Quer dizer, viver nessa tensão é o nosso destino nesta vida. Portanto, nós não podemos nos pronunciar nem pela ciência universal e nem pela ignorância universal, porque nós nunca estamos em uma e nem na outra. Ou seja, a possibilidade da ciência universal que explique tudo só é concebível, vamos dizer, como uma lenda ou uma utopia. Tá certo? Mas o ceticismo integral, no qual eu nego o conhecimento de tudo, como o negócio do Pedro da Fonseca, também não é concebível, porque pelo menos isso eu teria que saber. Não é isso? Como é que você sabe que nada se sabe? Ah, eu li, né, no Fulano de Tal, eu li no Céticos, né, li no Sexto Empírico, li no Francisco Sanches, né, o Pedro da Fonseca, etc. Fiquei sabendo. Ah, então você, alguma coisa você sabe. Pelo menos você sabe que existe o ceticismo e que essa é a escola certa. Né? Então, as duas coisas são absolutamente inconcebíveis. E nós vivemos nessa tensão perpétua. Eu digo, essa tensão, a meu ver, ela não resulta de nenhuma limitação humana ou de uma limitação da estrutura das coisas, mas ela é a própria estrutura das coisas. Tá certo? Mesmo porque, vamos dizer, ela é a única coisa compatível com o fato de que a nossa vida transcorre no tempo e que ela termina. Que ela começou e ela termina. Né? Note bem que as duas coisas que as pessoas menos gostam de pensar é na sua morte e no seu nascimento. Por exemplo, eu nunca encontrei, estou com 66 anos, eu nunca encontrei uma pessoa que tivesse uma consciência clara de que, para ela chegar ali, ela passou por uma fase de dependência, no qual alguém teve que alimentá-la, porque nem comer, o desgraçado sabia, né? E que a vida dela, por assim dizer, é uma espécie de doação de terceiros, da sua mãe e do seu pai. As pessoas não gostam de pensar nisso, porque isso as torna inseguras. Ah, então tudo que eu estou fazendo aqui, né, tudo que eu estou falando, pensando, etc, etc, depende de que alguém me desse uma mamadeira quando eu tinha 6 meses de idade? Sim, depende. Né? Então, este universo de pensamentos todo que constitui, vamos dizer, o seu mundo adulto, por assim dizer, ele tem uma raiz muito fraca. O homem é necessariamente um ídolo de pés de barro. Não há nenhuma espécie animal que seja dependente de cuidados maternos por tanto tempo quanto o ser humano. Né? E mais ainda, é enquanto nós recebemos esses cuidados maternos que se formam em nós algumas das ideias mais fundamentais. Né? Uma vez me perguntaram no curso de Filosofia Política no Paraná, perguntaram qual é a origem da autoridade. Eu disse, a autoridade é o fascínio do bebê pela sua mãe. Ele depende inteiramente dela, inteiramente, para tudo. A vida dele depende dela. Então, é natural, né, que cada vez que ele vê a mãe, ele olha com 2 olhos desse tamanho, absolutamente fascinado. Né? se pudesse exprimir a sua experiência em palavras, ele perguntaria, por que ela está me dando leite em vez de me jogar pela janela? E se ela me largasse aqui? A minha mãe foi na cozinha. E se ela não voltar? Alguns bebês tiveram essa experiência. Terrificante, é? Então, a total dependência de alguém que tem o poder e que lhe dá, vamos dizer, a proteção, o alimento, etc., é a nossa primeira experiência da autoridade. É diferente da experiência de um poder. Poder é uma coisa muito mais limitada do que a autoridade, nesse sentido. Mas não é esse o nosso tema. Mas, do mesmo modo que as pessoas não gostam de pensar na morte, e muito menos na vida após a morte, também não gostam de pensar no seu nascimento. Então, isso quer dizer que, normalmente, todo o universo de pensamentos da nossa vida adulta está construído dentro de uma moldura ficcional. Uma moldura na qual eu não nasci e eu não vou morrer. Não é extraordinário? Também não deixa de ser curioso que, quando a gente chega na adolescência, acho que todo adolescente tem uma fase de autoafirmação. Para que é essa autoafirmação? Para ele se livrar do terror da recordação da sua primeira infância, onde ele era totalmente dependente. Ele tem que esquecer aquilo. Então, quantas pessoas são capazes de conviver o tempo todo com a recordação da sua fragilidade e da sua morte? São poucas. Então, quando você começa a lembrar disso, aí você começou a ficar um sábio, você começou a se livrar do mundo da ilusão. Todos os demais pensamentos humanos são ilusórios. Todos, sem exceção. Qualquer um que não passe pelo teste do nascimento e da morte está negando a condição da sua própria existência. Porque se eu não tivesse nascido, eu não estaria dizendo isso. E se eu não fosse mortal, eu seria eterno e já saberia tudo ao mesmo tempo. Então, mas a negação da temporalidade, vamos dizer, é o começo do desenvolvimento humano a partir da adolescência. Mas essa negação faz com que todos os nossos pensamentos sejam baseados numa ficção. É isso? Então, por isso que Platão dizia que filosofar, no fim das coisas, é aprender a morrer. Portanto, lembrar sempre da morte, a morte vai dar a medida. Eu digo, sim, mas por que só a morte? Por que não o nascimento? Platão esqueceu de dizer isso? Então, onde é esta figura da mãe, da convivência com a mãe nos primeiros meses, você recebe praticamente todo o universo, toda a moldura dos pensamentos que você vai ter depois. Então, a noção de causa, por exemplo, ela está dada ali. Claro que você nasce com a aptidão de perceber causas, senão você não perceberia jamais. Não é isso? Mas, por exemplo, você está com fome e a fome parar porque a sua mãe lhe deu mamadeira, deu mamar. Então, isso aí um bebê logo percebe. Quer dizer, ele tem a condição de perceber que uma coisa causou a outra. Não é isso? Então, de todo este universo de Hegel, que é, vamos dizer, o universo do ser que se manifesta, que se desdobra nos acontecimentos deste mundo, ele vale como uma imagem analógica. E, nesse sentido, eu acho estudar Hegel absolutamente imprescindível, porque, às vezes, o homem dá lições de uma mestria filosófica absolutamente extraordinária. Porém, o projeto está viciado na sua base. Quer dizer, ele vai nos mostrar uma história total, tá certo? Mas essa história total para no momento em que Hegel para de falar. E nós já estamos há dois séculos de Hegel. A história continua já dois séculos depois disso. Em segundo lugar, a filosofia completa da história é impossível porque a história não terminou. Esse é o argumento de Hegel, do Wegener. Não podemos saber o sentido da história, porque a história não acabou. Se você está assistindo um filme, você consegue entender o sentido do filme, porque o filme acaba. Mas se você tivesse que ficar sentado o resto da sua vida no cinema, não é isso? Então, não teria sentido nenhum, Então, a história é um processo em aberto. Nós não podemos saber aonde ela conduz. Tá certo? Mas tem uma coisa que nós sabemos aonde conduz: a nossa vida pessoal. Nós sabemos que vamos morrer. E temos uma ideia aproximada, vamos dizer, da distância que nos separa dessa morte. Mesmo quando jovem, você pode conceber e perguntar: quanto tempo eu vou durar? Você pode ver pela duração média da sua família, por exemplo. Então, se não houver um acidente, se eu não for atropelado por um trem, tá certo? Eu posso durar, sei lá, 60, 70, 80, 80 anos. No meu caso, felizmente, todo mundo dura 100 anos. Minha tia, com 102 anos, acabou de ser levada para um asilo. Mas isso não quer dizer que eu vou viver 100 anos. É isso? Mas a recordação, vamos dizer, da infância e da origem é sempre possível. Ela está sempre à nossa disposição. Ela não vai mudar. O que aconteceu está acontecido. Não é isso? Então, talvez eu, por ter ficado muito doente quando criança, tenha uma noção mais clara da dependência, porque eu continuei dependente quando os outros garotos já estavam andando, brincando e tal, e eu estava lá estrebuchando, com febre, delirando, tá certo? E as pessoas tinham que me dar injeção, essa coisa toda. Então, quer dizer, para mim é muito claro que o universo da minha vida adulta, ele não é como se fosse uma bexiga fechada que você amarrou. Ela ainda tem uma raiz lá, ainda sou dependente daquilo, né? Então, bom, eu acho que com essas indicações aqui já está bom para a gente ler o texto, ler e comentar o texto do Jean Bon, né? Então, começa ele. Tal é a situação metafísica e histórica, histórica porque metafísica, ante a qual se encontrou Hegel, o qual se deu por missão colocar fim a tudo que pudesse separar a compreensão do conhecimento, o conhecer do pensar, o fenômeno da coisa em si, o homem de Deus. Então, aquilo que Kant havia separado meticulosamente, por exemplo, ele diz... O que aconteceu aí? Por exemplo, Kant diz: aquilo que nós vemos das coisas é apenas a sua aparência fenomênica, não a coisa em si. Tá certo? Bom, isso parece um problema. Existe alguma solução não hegeliana para isso? Quer dizer, podemos escapar desta separação sem precisar, vamos dizer, construir uma filosofia da totalidade universal? Eu acho que sim, e acho que a maneira de sair disso ainda é o mesmo truque de você se ver não como sujeito cognoscente, e sim como objeto. Por exemplo, vocês estão me vendo agora com a idade que eu tenho. Vocês não estão me vendo aos 3 anos de idade, aos 5 anos. Então, é apenas uma aparência. O Olavo de verdade já teve tudo isso. Não é só essa aparência que está mostrada aqui. Então, isso parece dar razão a Kant. Só que tem o seguinte: eu sou capaz de me mostrar com outra idade que não a que eu tenho? Eu também não tenho essa capacidade. Eu posso miraculosamente dizer: olha como eu era aos 3 anos. Tchum, apareço aqui de fralda, etc. Eu não posso fazer isso. Não há como fazer isso. Isso quer dizer, portanto, a limitação não está só na aparência que o sujeito vê, mas na aparência que o objeto mostra. Existe uma limitação intrínseca do objeto, que é a sua modalidade de ser. Por exemplo, quando você vê um cubo, você só vê o cubo por 3 faces. Então, Kant diria: está vendo? Nós sabemos que o cubo tem 6, mas nós só vemos 3. Portanto, nós vemos somente a aparência e não a coisa em si. Eu digo: muito bem. Agora, o cubo tem a capacidade de mostrar as suas 6 faces ao mesmo tempo? Não, ele também não tem. É? Para ele fazer isso, ele é preciso fazer como na geometria descritiva. Você vai desdobrar aquilo no plano. Eu digo: bom, mas daí não é mais um cubo. é um desenho de um cubo no plano. Tá certo? Então, essas formas a priori, elas existem no sujeito e existem também no objeto. Mas quando Kant explicou a coisa pela primeira vez, dava a impressão que era exatamente como ele estava dizendo. Aqui nós temos o fenômeno, que é o que aparece, existe a coisa em si por trás do fenômeno. E a coisa em si é inalcançável. Nós não podemos sequer saber se ela existe. Né? E muito bem, isso vale você ver aqui. Como é que Kant chegou nisso? Quando Descartes coloca, vamos dizer, a consciência que o sujeito tem de si mesmo, enquanto pensante, como o primeiro princípio absolutamente certo, como fundamento de toda certeza, daí para dentro todo mundo começa a raciocinar com base no quê? Na prioridade do sujeito. É normal, todo mundo que trata de assuntos filosóficos aí para dentro, todos eles dão a prioridade para o sujeito. Por quê? É? Porque ele não se lembrou de examinar o sujeito enquanto objeto. Mas se Descartes não fosse um objeto, como é que eu poderia ler as obras dele? Como é que eu poderia saber da existência dele? Ele seria apenas um sujeito que conhece, mas não é conhecido jamais. E daí que origina o fenômeno que eu digo, a paralaxe cognitiva. A paralaxe cognitiva está ligada, vamos dizer, ao subjetivismo moderno. Onde a condição para que um sujeito diga tal coisa prova que essa coisa é falsa. O fato de que ele possa dizê-lo prova que é falsa. Assim como o sujeito que disser para você, eu não estou aqui. Bom, às vezes a gente diz isso no telefone, né? Diz que eu não estou aqui. Né? Toca o telefone e fala, diz que eu não estou. Mas para que eu diga isso, eu preciso que ele esteja ali. Se eu não estivesse ali, como é que eu poderia dizer que não estou? Né? Então, se o sujeito acredita na frase, sem examinar, na sentença, na afirmação, sem examinar a condição real na qual essa sentença pode ser emitida, ele cai na paralaxe cognitiva. E a paralaxe cognitiva significa negar a condição real que permita que você faça a negação. Quer dizer, não há uma contradição no texto, não há uma contradição lógica. Há uma contradição existencial, real, entre o que foi dito e a possibilidade de dizer. Então, é o tal negócio. Se Kant não fosse um objeto também, ninguém poderia conhecê-lo. E basta considerá-lo como objeto, que você vê que as limitações que ele diz serem do conhecimento humano são limitações da própria condição de apresentação do próprio objeto. Bom, mas essa é uma especulação minha. Não foi isso que Hegel fez. Hegel achou que para sair, vamos dizer, da jaula kantiana, precisava fazer uma filosofia da totalidade universal, tá certo? E demolir de uma vez todas as separações. Ora, esse problema da separação, o problema da diferença, da separação entre os dois mundos, entre tempo e eternidade, tá certo? Entre os entes e o ser, ou, como dizia Platão, entre o mundo das aparências e o mundo das formas eternas. Bom, esse é o grande tema da filosofia. Hegel vai fazer o quê? Ele vai negar separação, vai negar todas as diferenças. Né? Ao elaborar a síntese de uma filosofia da história e de uma teologia do Deus vivente, Hegel põe a eternidade em marcha na história, a fim de que os dados se tornem focalizações momentâneas do doador. Ele usa a palavra donão, é o doante, mas eu acho que isso não existe em português, então o doador não é bem a tradução exata, mas é a única possível. Então, isso quer dizer, tudo o que aparece, todos os entes particulares, os fatos, as situações, etc., etc., eles não são realidades em si mesmas, são, como diz, focalizações momentâneas da fonte da onde tudo isto emerge. Doador, o qual se constitui a si mesmo através delas. Porque, veja, poderia aqui esta negação da realidade autônoma dos entes e a redução delas a, como diz o focalização momentânea, poderia ser entendido num sentido hindu, de que, ou parmenídico, de que tudo é ilusão e de que só existe, vamos dizer, a fonte ou o ser eterno. Não é isso que Hegel diz, porque ele diz, esse ser eterno, que é a fonte de tudo, ele está se constituindo a si mesmo através desses entes. A realidade dele consiste nessa doação, tá certo? O qual se constitui a si mesmo através delas, e a fim de que a verdade dinamizada possa aparecer como o devir de si mesma. Note bem que um certo treino hegeliano, né, ajuda muito você a compreender, vamos dizer, o processo da sucessão das ideias na história, tá certo? Ou o processo histórico mesmo, tá certo? Quer dizer, independentemente da sua validade filosófica absoluta, o qual não existe, tá certo? O exercício dialético que Hegel fornece para você de observar a verdade em processo, à medida que ela vai aparecendo, quer dizer, na qual o próprio processo de descoberta da verdade é parte da verdade. Isso, vamos dizer, é um exercício que não há dinheiro que pague, né? Então, isso quer dizer, tem uma apreciação por Hegel. Ele é um grande filósofo, sem sombra de dúvida. Que Hegel tenha podido declarar que era luterano e que pretendia permanecê-lo, não impede que seu pensamento se apresente como um esforço para chegar a uma dinamização da verdade mediante a parousia do absoluto em devir. Parousia quer dizer o aparecimento, a presença real. Tá certo? Como se usa, por exemplo, para a segunda vinda de Cristo, quando Cristo estiver presente novamente, presente entre nós, né? Então, isso quer dizer, você tem uma presença permanente do absoluto no seu processo de revelar-se e de tomar consciência de si mesmo. Porque se dissesse, você dissesse, não existe o absoluto, ele já sabe de tudo, hein? E o processo temporal é apenas uma manifestação, na perspectiva hinduísta ou guenoniana, né? Não é isso que Hegel quer dizer, né? Ele quer dizer que o absoluto toma consciência de si mesmo no seu devir, é o pensamento do absoluto em ação. Quer dizer que tudo que está acontecendo é o próprio pensamento do absoluto que está pensando aquilo e tomando consciência de si mesmo e, por assim dizer, se autoconstituindo, porque ele consiste apenas no pensamento. Então, a sua única realidade é aquilo que ele pensa. Tá certo? E aquilo que ele pensa é o que nós chamamos de realidade, a realidade total que nos envolve e da qual somos parte. A regionalização da verdade, que em Descartes e Kant resultava da sua instauração mesma, não tem mais razão de ser a partir do momento em que a verdade cessa de residir numa ilha e se torna um continente em perpétua expansão. Isso quer dizer, a verdade não é um conjunto de afirmações. A verdade não é uma doutrina sobre a realidade, mas ela é a própria realidade no seu devir, né, que existe à medida em que se pensa e que toma consciência de si mesmo. Se, aspas, a natureza da verdade é brotar quando seu tempo chegou e manifestar-se somente quando esse tempo chegou, é porque o tempo se confunde com o surgimento contínuo do verdadeiro. É claro que aí, vamos dizer, aparece uma indistinção, que é um dos problemas mais sérios do Hegel, entre uma verdade que se revela para uma pessoa e que se revela para todos. Porque este é o problema. Eu acho que não há nenhuma verdade que se tenha se tornado com ele instantaneamente conhecida por todas as pessoas ao mesmo tempo. Então, quando dizemos, chegou o tempo de uma verdade, quer dizer, o mundo está maduro para saber desta verdade, tá certo? Não é o mundo todo, né? Mesmo que fosse anunciado para o mundo, bom, os bebês não vão ficar sabendo de coisa nenhuma, os retardados mentais não vão saber de nada, os doentes não vão ser informados, quer dizer, mesmo na melhor das hipóteses, não existe essa revelação universal da verdade. Então, essa expressão, vamos dizer, uma verdade apareceu porque o seu tempo chegou, quer dizer, chegou para algumas pessoas. E se chegou para algumas pessoas, não há como você absolutizar este momento da revelação da verdade, como parece fazer o Hegel, né? chegou um tempo, então a verdade aparece. Ela sempre aparece para um, primeiro para outro, depois, às vezes para outro não aparece nunca. Mas, de qualquer modo, a ideia de que o tempo se confunde com o surgimento contínuo do verdadeiro, ela não pode ser rejeitada totalmente. Por quê? Porque a sucessão, vamos dizer, do acontecer é uma das bases mais fortes que nós temos para pensar o que seja a verdade. Aquilo que aconteceu é, sem dúvida, verdade, mesmo que você não o saiba. Então, quer dizer, a sucessão do acontecer, ela é uma coisa preciosa para nós. Quando conseguimos contar o que aconteceu, tá certo? Então, mesmo que nós não tenhamos compreendido absolutamente nada, nós temos pelo menos uma sequência temporal. Se chega, por exemplo, uma pessoa na sua casa, a pessoa está assustada com algo que ela viu e que ela não compreendeu, daí você pergunta, mas o que foi? O que a pessoa faz? Ela conta o que aconteceu. Quer dizer, essa ordem narrativa é uma primeira articulação racional do que aconteceu. Se não há nem essa ordem narrativa, não podemos fazer nada. Então, não podemos dar um passo a mais no conhecimento da coisa. Então, veja, o tempo se confunde com o surgimento contínuo do verdadeiro. Essa é uma frase que ela tem que ser aceita, mas tem que ser aceita em modo analógico. Vocês... É assim, mas o verdadeiro, quer dizer, não se resume ao tempo. Por quê? Porque para nós não existe o tempo, só existe a sucessão dos momentos. O tempo é um conceito abstrato, que idealmente soma todos os momentos passados e futuros, mas numa escala que para nós é inalcançável. Então, ou seja, ao tempo se identifica com o conjunto do verdadeiro que se manifesta de bom. É possível. Mas... se você diz que o tempo se identificou verdadeiro, automaticamente você colocou o verdadeiro fora do nosso alcance. Pelo menos o verdadeiro total. Por quê? Porque nós não vamos viver o tempo total. É? O tempo hegeliano não é outra coisa senão a parusia de Deus que se faz no tempo e pelo tempo. Quer dizer, a presença de Deus na totalidade do real. Dimensão mesma do calvário do Espírito Absoluto incessantemente recomeçado. Eis porque ele chega mesmo a estar em condições de proclamar que o Absoluto é resultado. É a famosa frase dele, que a essência de uma coisa é aquilo no qual ela se torna. Ou seja, que só podemos perceber a essência de uma coisa depois que ela alcançou o seu completo desenvolvimento. Ele dá o exemplo, se você pergunta o que é uma árvore, você não se contenta se a pessoa lhe mostra uma semente. Quer dizer, essa semente, se plantada, vai dar uma árvore, daí você saberá o que é. Esta é outra regra filosófica muito útil. Ela não é válida em todos os casos, mas é válida numa multidão de casos. Ou seja, você precisa esperar o processo chegar a um certo nível de maturação para você saber o que é. E você verá que, de certo modo, isso repete a frase do Evangelho, pelos frutos conhecereis. Ou quando Cristo faz a parábola do joio e do trigo, ele diz, o joio e o trigo crescem juntos, e no começo não dá para você separar. Só depois que eles cresceram, você sabe o que é joio e o que é trigo, daí você separa. Mas antes não é possível. É o que o Hegel está, de certo modo, repetindo aqui. Ou seja, mas é como regra prática de aplicação limitada, isso é de um valor extraordinário. De certo, numerosos textos de Hegel podem incitar a pensar que esse devir não é senão uma explicitação de algo que o domina e que ele tende a um fim. Então voltaríamos à hipótese hindu. É assim que o heraclitismo hegeliano, segundo o qual não há senão o devir, se encontra às vezes duplicado em uma filosofia que afirma que não há devir senão do ser. Então, o ser é o devir, mas o devir é devir do quê? Devir do ser eterno. Então, este é um problema que o Hegel tenta solucionar e que o seu fracasso em solucionar é o edifício majestoso da filosofia de Hegel. Quer dizer, que Hegel, ele pega um problema, não o resolve, tá certo? Mas há caminho. ele lança uma infinidade de ideias úteis. Né? É isso que sugere as lições sobre a história da filosofia, onde Hegel esclarece que antes de fazer a história de uma noção, é preciso desde logo dar uma definição dessa noção, sob pena de não saber do que se faz a história. Muito bem, mas se eu já tenho a definição, eu tenho a essência, e se a essência é o resultado, só pode vir no fim. Né? Então, aqui nós temos uma tensão. Eu tenho que ter a definição para saber a história do que eu estou contando. Mas acontece que se o único ser que esse ente tem é o seu desenvolvimento e o resultado a que ele chega, então não dá para saber de antemão. Então, quer dizer, eu tenho uma definição inicial que ela será dialetizada e depois será absorvida numa definição final. É só assim que eu posso entender o que ele está dizendo. Veja essas coisas aqui, veja todas essas distinções e você... Pergunta assim, no Brasil inteiro, 200 milhões de habitantes, quantas pessoas você tem hoje capazes de aplicar essas distinções à análise do que quer que seja? Você não tem mais, acabou. 30 ou 40 anos atrás, você tinha 20, 30 pensadores que tinham estudado Hegel e sabiam lidar com essas coisas. E que, ao analisar, sei lá, um elemento de história da cultura, de história política, da arte, tinham essa retaguarda, quase que instintivamente, já estava colocado no coração deles. Né? Não era um bicho de sete cabeças, mas quem consegue fazer uma análise dialética de qualquer coisa, hoje levando isso aqui em conta? Né? Você não encontra mais. Pelo menos, vamos dizer, pode ser que tenha escondido em algum lugar, mas entre os intelectuais públicos que publicam livros, falam, escrevem artigo de jornal, dão entrevista, dão palpite, não tem nenhum. Mesmo os caras que dizem que são marxistas, dizem marxista é uma pinóia, meu filho. Ninguém é marxista se não estudou Hegel, pô. Esse cara não tem a menor ideia do que seja dialética. Então... Por exemplo, você lidar com aspectos contraditórios da realidade. Né? Eu não conheço mais uma inteligência no Brasil que consiga fazer isso, gente. Né? Todo mundo é assim, já quer uma coerência em bloco desde o início. Então, as ideias no Brasil, hoje, o que que são? Elas são a autoafirmação adolescente. Né? São... uma pseudo-identidade a que o sujeito se apega, né, para esquecer, para anestesiar, tá certo, a angústia da sua fragilidade, o medo de viver. E o sujeito constrói... Quer dizer, o que é uma autoimagem adequada? É uma autoimagem que é baseada na sua experiência real. Não é isso? Agora, se o sujeito aos 14, 15 anos, ele veste uma identidade... ou religiosa, ou ideológica, ou qualquer outra coisa, e se apega tanto a esta imagem, que a defende com bravura, com ardor, né, ele já entrou na falsificação completa. Né, porque ele recebeu essa imagem pronta, ela não vem da sua experiência. Ao contrário, ela serve para apagar a sua experiência. Então, quer dizer que de elementos reais... essas ideias não contêm nada. Elas são apenas uma fantasia que o neguinho vestiu para ir no baile do Scala Gay, etc., né? E se olhar no espelho e se achar bonito. Então, é claro que a ideia adquirida assim, ela tem para o indivíduo um valor muito maior do que qualquer doutrina filosófica possa ter para mim, por exemplo. Eu posso assimilar e jogar fora doutrinas filosóficas quantas vezes eu queira. Eu estou livre para fazer isso. Por quê? Porque nenhuma delas é a minha autoimagem, nenhuma delas é a minha identidade. Né? Agora, se a autoimagem é vestida na adolescência, no começo da juventude, como uma espécie de prótese na qual o sujeito se apoia, tá certo? Então ele vai defender aquilo como se defendesse a própria vida. E é só isso que você vê aparecendo no mundo... aspas, universitário brasileiro hoje em dia. Então, Esses garotos todos que se dizem comunistas, marxistas, digo, mas que palhaçada, meu filho. Hã? Eu vou te dar aqui 5 páginas de Hegel e você vai, na quinta você vai morrer. Você vai entender, não vai entender uma palavra que ele está dizendo. Hã? Não porque o texto de Hegel seja difícil, isso é que é mais incrível. Hegel realmente escreve com frases não muito longas. Você lê Schelling, é difícil, porque tem aquelas frases de 3 páginas, sem um ponto, tá certo? Mas Hegel não, ele escreve com frases curtas, de uma contundência assim, terrível. Né? Mas fica difícil por quê? Porque as pessoas não têm experiência interior do que ele está falando. Né? Então, fica, vamos dizer, a fama de obscuridade de Hegel é inteiramente injusta. Quer dizer, Hegel é um autor para quem se conhece, né? E para quem já percebeu as contradições da existência. E ele vai lidar com contradições o tempo todo. E se você quer, vamos dizer, uma solução rápida, não é aqui que você vai procurar. Nem por isso deixa de ser certo que a importância da virada hegeliana na história do destino da verdade reside no impulso dado à ideia de que a verdade não é de maneira alguma algo feito e pronto, mas algo que está se fazendo. E uai, mas Hegel não disse que antes de contar uma história você tem que ter a definição da coisa? Hã? E se na definição da coisa, que é a sua essência, hã, já está dado o seu desenvolvimento? E por outro lado, somente esse desenvolvimento, quando completado, lhe permitirá conhecer a essência? Ah, bom, temos aí um problema, né? Mas acontece o seguinte, acontece que tudo na vida é assim, porra. Quer dizer, o Mário Ferreira dos Santos, baseando em Aristóteles, dizia, bom, primeiro nós temos uma síntese confusa, depois nós fazemos análise e substituímos a síntese confusa por uma síntese distinta. Está aí dado o Hegel. É isso que Hegel está fazendo. Né? Agora, quando você pega uma síntese confusa, e ela é importante para você, ela tem um valor existencial para você, você precisa se apoiar nela porque virou sua identidade, então você não pode sair dela nunca mais. E a possibilidade de analisar é vista com horror. É? Então, em Hegel existem esses dois lados. Por um lado, você precisa ter, dizer, a definição do objeto cuja história você está fazendo. Por outro lado, você só vai conhecer essa definição no fim. Daí você pode ficar desesperado e dizer, bom, o que esse Hegel quer afinal de contas? Ué, ele está mostrando os problemas tal como ele os percebeu. E acontece que ele percebeu como os problemas são na realidade, meu Deus do céu. É? Essa tensão, né, que já está, vamos dizer, em Aristóteles, você sempre parte do conhecido para alcançar o desconhecido. Mas se você é capaz, vamos dizer, de formular o desconhecido, é porque algo você já conhece. Então ele não é totalmente desconhecido. Não é isso? Então, esse dialeto entre o conhecido e o desconhecido, se você não é capaz de acompanhar isso na sua própria experiência cognitiva, você nunca vai entender Hegel, meu Deus do céu. Agora, quando aquele famoso teste, quando eu pergunto para as pessoas de onde você tirou essa ideia, você chega e me defende uma ideia? E as pessoas não são capazes de contar a história da origem da sua ideia. Você diz, bom, como é que eu posso discutir hegelianamente com essa pessoa? Como é que eu posso dialetizar? Não posso. Porque você só tem, vamos dizer, imagens estáticas imantadas, vamos dizer, de um poder mágico de sustentar a sua psique de pé, já que ela não se aguenta mesmo. Então, por um lado, não há devir senão do ser. Mas, por outro lado, não há o ser senão o devir. Ah, bom, resolva isso. Você não vai resolver. Hegel não resolveu. E isso faz parte da própria estrutura da realidade. E eu acho que só é possível conhecer alguma coisa quando você consegue vivenciar essa tensão. Então, vamos dizer, é um problema que não tem solução teórica, mas cuja viabilidade prática lhe aparece de novo e de novo e de novo e de novo. Quer dizer, você é capaz de entender inumeráveis processos históricos, psicológicos, sociológicos, etc., etc., só com base nessa tensão do devir e do ser. As obras lógicas de Aristóteles, com suas teorias sobre as inferências imediatas e mediatas, tinham podido dar a pensar que a verdade exprimia, antes de tudo, a coerência interna de um sistema de proposições e que, desde então, se tornava possível denunciar os sofismas ou falar de erros de cálculo nos raciocínios, como o sustentará mais tarde Leibniz. Notem bem, ele não diz que Aristóteles diz isso, eles tinham podido dar a pensar. Quer dizer que a ideia de que o edifício das ciências é um edifício totalmente lógico, coerente do começo até o fim, bom, essa ideia aparece com Aristóteles. Porém, Aristóteles está muito consciente de que isto não é alcançável, pelo menos com relação a todos os problemas. E que, portanto, você não chegará, vamos dizer, praticamente nenhuma ciência chegará a se organizar como um discurso dedutivo perfeitamente lógico do começo até o fim. Sempre vai haver hiatos. E é por isso que Aristóteles usa, embora seja o inventor da lógica, ele jamais a usa em nenhum dos seus tratados. Ele usa sempre dialética, porque está sempre tratando de coisas, ele está sempre transitando do conhecido para o desconhecido. Ele não está nunca falando do totalmente conhecido. Acontece que quando ele usa a palavra ciência, ele está usando, vamos dizer, o termo num sentido idealizado, quer dizer, seria a totalidade do conhecido. Mas acontece que não há nenhum conhecimento que atenda perfeitamente a este requisito de ser o conhecido. Um conhecimento depende de outro, de outro, de outro, de outro, de outro, de outro. Então, em princípio, essa ideia do todo e do sistema, ela já estava dada, insinuada, mais ou menos, em Aristóteles. Né? Em Hegel, já não se trata de limitarmos às verdades esporádicas de raciocínios específicos, pois os sistemas de deduções cedem lugar ao sistema em si, que não é outro senão a verdade em marcha, em processo de autoconstruir-se. A verdadeira figura na qual a verdade existe não pode ser senão o sistema científico dessa verdade. Bom, mas acontece que esse sistema científico, ele não seria apenas um discurso sobre a verdade, mas ele seria mais uma etapa do desenvolvimento e do aparecimento da própria verdade. Não poderia haver, portanto, de um lado um saber e, de outro lado, uma filosofia que fosse o amor a esse saber. Não há outra realidade efetiva senão do sistema orgânico da verdade autodesvelando-se no e pelo todo. A verdade é o todo, mas o todo é somente a essência realizando-se e perfazendo-se por meio do seu desenvolvimento. Esse autodesvelamento dialético da verdade em devir, esse absoluto que se autoconstitui nos seus resultados, esse Deus em marcha na história, essa eternidade vivente no tempo, recoloca-nos na situação em que se encontrava o mista a quem se revelava a verdade. E Hegel com isso devolve a palavra aos mistérios de Eleusis, que ele deplorava haverem silenciado desde o desaparecimento da civilização grega. Então, de algum modo, Hegel está se referindo ainda àquela primeira noção da verdade, como vimos no sistema helênico, tá certo? Em que a verdade é uma dimensão superior a este mundo, a qual se tem acesso mediante um processo iniciático. Não é preciso dizer que essa verdade, depois que você a contemplou, se torna uma verdade indizível e você a leva para casa, e o que quer que você tente explicar para os outros não adianta, porque ou eles passam pelo mesmo processo iniciático, ou então eles não vão saber nada, tá certo? Então, por assim dizer, é uma verdade muda. Mas ele nos recoloca igualmente na perspectiva cara a Plotino, e segundo a qual o homem, esculpindo a sua própria estátua, pode se identificar a Deus. Você vê aqui, quando Hegel toma a palavra em nome do todo, dizendo que o todo é o próprio Deus e que a essência, a realidade de Deus é manifestar-se na história, manifestar sob a forma das verdades que aparecem, então, evidentemente, ele é o próprio Deus falando. Não é isso? É por isso que o Wegelin diz que isso é uma operação de bruxaria, uma feitiçaria, que ele quer nos dar a impressão de que ele é Deus. Mas, em que medida isso é uma bruxaria mesmo, ou em que medida isso é uma fatalidade da própria condição humana, que, na medida em que queira saltar ou superar, vamos dizer, a separação entre a coisa e o discurso, entre a palavra e a coisa, será obrigada, de certo modo, a tomar a palavra em nome de Deus. Mesmo sabendo que não é, mesmo sabendo que apenas você é um procurador. É certo? Mas repetir o discurso divino, vamos dizer, é, de certo modo, uma fatalidade a que todos nos expomos, sempre que conseguimos enunciar uma verdade dentro, não só do sistema, mas da sua condição existencial e real, da sua revelação. Encontramos aqui, em presença de uma atitude que se situa na mesma linha do pensamento de Mestre Eckhart. O filósofo hegeliano é, com efeito, uma espécie de teognosta. Quer dizer, um conhecedor de Deus. Eckhart não hesitava em escrever, aspas, e Deus e eu somos um. Pelo conhecimento, atraio Deus para dentro de mim. Fecha aspas. Mas, sendo Deus o Deus vivente, Eckhart daí conclui, aspas, a essência de Deus é minha vida. O ser de Deus deve ser o meu ser, nem mais, nem menos. Tudo que Deus opera é unidade, eis porque ele me engendra enquanto seu filho, sem qualquer distinção. O Deus oculto desvela-se no e pelo homem. Eckhart chega mesmo a dizer, eu sou uma causa de que Deus seja Deus. Bom, é fácil você ver que Eckhart, quando diz essa coisa, ele está caindo, de certo modo, no mesmo engodo que Kant cairá, que é o de considerar-se apenas como sujeito. Olhar pelo visto do sul, quer dizer que Eckhart já entra dentro do ciclo moderno como subjetivista radical. Porque ele diz, quando eu me conheço, eu estou me vendo como Deus me vê. Mas o como Deus me vê é o que eu realmente sou. Então, na medida em que eu sou um pensamento de Deus, eu estou penetrando no pensamento de Deus e, portanto, eu sou Deus. Né? Isso está muito certo se você não levar em conta a existência física do ser humano e o fenômeno da criação. Quer dizer, que eu pudesse fazer esse raciocínio, eu precisei antes existir fisicamente e, portanto, ser apenas mais um elemento dentro da criação. E a perspectiva de Mestre Eckhart, como a de Kant, ela não está errada, ela é apenas metade da coisa. Quando você abole a outra metade, se você apagar o fenômeno da existência desse eu como um objeto presente no mundo, bom, é o raciocínio que se segue, está inteiramente correto, e você chega à conclusão de que, de fato, não há separação entre você e Deus. Ela só existe no ponto de vista, vamos dizer, existencial externo, por sua vez. No momento que você está fazendo essa meditação, não, você está inteiramente unido a Deus. Bom, mas você faz essa meditação 24 horas por dia, você não para comer, para dormir, etc, etc. É? Ou seja, você sabe disso permanentemente, essa é uma pequena diferença de você e Deus. Ah, naquele momento você coincidiu com Deus, você é Deus. Ah, está muito bem, até concordamos. É só que é o seguinte, Deus continua sendo Deus. E você para. Então você tem a união e essa dialética da união e da separação, essa também não tem solução, porque essa é a própria condição humana, meu Deus do céu. É? Quer dizer, a separação total só é concebível como o inferno. E a reintegração em Deus como paraíso. Mas mesmo nessa reintegração, São Tomás diz, no paraíso estaremos fundidos, mas não confundidos. Né? Ou seja, as distinções individuais continuam. Mas Deus seria um verdadeiro idiota se ele tivesse feito todo o mundo só para depois reabsorvê-lo e nadificá-lo. Né? Deus desdobra sua presença no e pelo homem que se põe à sua escuta, de tal modo que este se torna, o que é, aquilo que este se torna não é outra coisa senão aquilo que Deus mesmo se torna. Quer dizer, aquilo que eu estou me tornando é aquilo que Deus sabe de mim. Portanto, é um pensamento divino. Portanto, é o que o próprio Deus está se tornando. Deus está me pensando, né, e se tornando aquilo que ele me faz ser. Digo, ah, não está errado, só que você está confundindo o processo cognitivo com o processo existencial. Do ponto de vista cognitivo, você tem razão, é assim mesmo. Mas nós só existimos como sujeitos conhecedores. Nós não existimos como entes reais no mundo. Existimos, né? E, portanto, vamos dizer, este momento de união, além de ser somente analógico, ele passa. Você não pode viver nele permanentemente. Hegel pôs todas as ideias em marcha na história. A autodeificação do homem é assim tornada possível por uma recuperação dialética da kenosis. A kenosis é o autossacrifício total de Jesus Cristo. Quer dizer, você cessa de existir, como diz São Paulo, já não sou mais eu que existo, é Cristo que existe em mim. Quer dizer, eu me anulei para que ele pudesse existir em mim. E neste mesmo sentido, ele me constitui e me reafirma. Essa recuperação dialética da kenosis faz desta última aquele movimento pelo qual Deus se esvaziou de si mesmo para se identificar ao homem, identificando o homem a Deus. O homem é autodeificado por Deus que se auto-humaniza. Sim, isso está certo, só que ele não fez isso só com um homem. E que raio de coisa é essa, o homem? É a espécie humana? É cada um? Ou é apenas Hegel? Ou é apenas Mestre Eckhart? Se não existisse esse lado quantitativo, tá certo? Então, esse raciocínio está inteiramente correto. Como nós sabemos que existe o lado quantitativo, a separação das substâncias, né, que embora tenhamos todos a mesma essência, todos somos seres humanos, participamos da mesma essência, mas, como diz Santo Tomás, estamos compostos quantitativamente com porções de matéria diferentes. Não ocupamos o mesmo lugar no espaço, não estamos fundidos, estamos juntos, porém separados. Então, se você abole esse lado quantitativo e você parte para um exame filosófico, crente, orientado nisso, por aquela regra cartesiana de que tudo aquilo que me aparece com nitidez é verdadeiro, você chega nisso. E por isso que tem que lembrar aquele versinho do Antônio Machado: em minha soledade he visto coisas muito claras que não são verdade. Quer dizer, aquilo que me parece evidente pode ser evidente em si mesmo, mas se não for reinserido no quadro existencial real, biográfico, por assim dizer, no qual eu pensei aquilo, ele se torna uma falsidade. Por quê? Porque é um momento intuitivo que está encobrindo o resto do universo inteiro. Pretende-se assim que as objeções, segundo as quais não podemos compreender Deus, se encontram por isso mesmo suspensas, ao mesmo tempo que é afastada tonta tentativa para regionalizar a verdade, já que é preciso afirmar doravante que, aspas, é a consciência de si, de Deus, que se conhece no saber do homem. Então, é o mesmo problema das confissões de Santo Agostinho. Ele começa a contar a sua história para Deus. Mas Deus o conhece melhor que ele mesmo, então Deus, no curso da confissão, Deus lhe revela mais coisas sobre si mesmo que ele não sabia. Essa dialética, de fato, existe, tá certo? E num certo momento, você pode dizer, não, naquele momento eu coincidi com o pensamento de Deus, porque foi por Deus que me mostrou aquilo. Eu digo, sim, só que Deus sabe muito mais coisa. Não é isso? Então, esta coincidência, ela é analógica. Ela não é substantiva, por assim dizer. Deus toma consciência de si mesmo à medida dos progressos dialéticos da consciência humana. Sim, só que também você pode dizer, talvez seja isso, claro que... aquilo que, aspas, a humanidade, né, vai descobrindo, bom, o próprio Deus está pensando aquilo naquele mesmo momento. Mas acontece que no processo do conhecimento humano existe também o esquecimento, a perda de conhecimento. E se você disser, bom, toda vez que eu esqueço alguma coisa, Deus também esquece, né? Como é que ele faz para recuperar? Será que ele vai perguntar para mim? Então você vê que tudo isso aqui, vamos dizer, é uma imagem, é uma figura poética. E com figura poética, vale. O que é uma figura poética? Já dizia Benedetto Croce, a poesia é expressão de impressões. Ou seja, naquele momento você tem essa impressão. E ela, enquanto tal, é legítima. Só que ela não é verdade no sentido objetivo da coisa, no sentido substantivo. Né? A teofania já não é senão a mesma coisa que a história. A Fenomenologia do Espírito, título da obra de Hegel, é uma autobiografia da verdade que se confunde com uma teogonia na qual Deus se pensa através dos atos do homem. E, bom, parcialmente isso pode até ser verdadeiro, mas acontece que e o que se passa no restante do universo? O que está se passando na estrela Sirius ou nas outras galáxias? Deus também está pensando isso e eu não sei nada a respeito. Então, é só você lembrar esses dois preceitos. Primeiro, o sujeito é também objeto. Se ele não fosse objeto, eu não ouviria falar dele e seria inútil ele ficar, né, Kant ou Hegel, ficar falando o resto da vida porque nós não tomaríamos conhecimento da existência dele. Né? E segundo, lembrar sempre o lado quantitativo. Quer dizer, o número, segundo Santo Tomás de Aquino, o número das criaturas é um fator material. Nós estamos separados não para nossa definição, mas pelo fato de sermos compostos de matérias diferentes. Sem levar em conta agora a questão do Don Scott, que diz que existe uma essência individual para cada um. Não, esquece isso por enquanto. Né? Mas só você lembrar do lado quantitativo, você vê que estas coisas que parecem tão verdadeiras no instante que você as lê, deixam de ser verdadeiras quando você as olha de fora. Com isso, encontra-se realizado aquele reino do espírito do qual Joaquim de Flora anunciava o advento histórico em seguida ao reino do pai e ao reino do filho. Ele dividia a história em três etapas, o reino do pai, o reino do filho e o reino do Espírito Santo, no qual entraríamos já, de acordo com Joaquim de Flora, ele mesmo já seria o primeiro capítulo do reino do espírito. Numa história curada e curativa, escatológica e autorredentora. A natureza divina e a natureza humana, diz Hegel, em si não são diferentes. Deus se torna Deus a fim de que o espírito finito tenha, no mundo finito, consciência de Deus. E, bom, isso também é analógico. É uma maneira de dizer que expressa, né, a experiência real que o indivíduo tem quando ele pensa nessas coisas, mas só expressa aquela impressão, né? A verdade manifesta-se, nasce e morre para ressuscitar em seguida de uma maneira nova, como a fênix renasce das suas cinzas, numa série de Aufhebungen. Aufhebungen significa superar uma coisa e absorvê-la ao mesmo tempo. Né? Onde a positividade do negativo e a negatividade do positivo fazem com que, por fim, nada nasça nem pereça. Então, esse pequeno elemento da dialética do Hegel, a positividade do negativo e a negatividade do positivo, eu vou dizer para vocês, nos últimos 30 anos, eu não encontrei um brasileiro que entendesse isto, ou pelo menos fosse capaz de ver isto na prática. Por exemplo, na simples política do dia a dia, né? Os marxistas, aqueles que receberam de uma geração anterior de marxistas mais qualificados, alguma herança tático-estratégica, eles ainda entendem vagamente que uma política negativa pode ser, às vezes, mais positiva do que uma positiva. Por exemplo, você não propor nada politicamente, você só combater os outros. Só critica, critica, critica, critica, critica. Isso aí, no marxismo, é uma coisa óbvia, quer dizer, o que você está propondo, o que você quer, nascerá da negatividade, sozinho. Quer dizer, na medida em que você vai negando, negando, negando, negando, um valor positivo vai aparecendo por si mesmo. Né? Então, mas isso não quer dizer que os caras que aplicam isso na prática tenham consciência de que eles estão fazendo isso, de que estão aplicando uma regra hegeliana. Né? Eles fazem apenas porque alguém os ensinou a fazer assim. Então, por exemplo, uma ideia prática simples: se você propõe alguma coisa, você já virou telhado de vidro imediatamente, a sua proposta será criticada. Né? Então, se você tem uma proposta que é muito querida, não a apresente. Apenas destrua o que se opõe a ela. Né? Tem comunista que ainda sabe fazer isso. Mas não quer dizer que esteja entendendo o processo. Comunistas, 40 anos atrás, sei lá, estamos falando de grandes intelectuais comunistas, o maior que eu conheci foi o Nabor Caixa de Brito, que era um sujeito que aos 70 anos estava lá estudando Hegel. Né? Ele entendia esse processo. As pessoas sabem aplicar porque o chefe mandou e continuam fazendo mais ou menos a mesma coisa. Só que tem o seguinte, isso funciona. Tem muita coisa na dialética de Hegel que funciona não porque ela expressa a estrutura da realidade, mas porque ela expressa a estrutura da mente humana. Por exemplo, nós não podemos conceber nada senão por negação de alguma coisa. Nós não temos o conceito. Quando Aristóteles disse, a definição é o gênero próximo e a diferença específica. Então, o gênero é como se fosse o bolo e a diferença específica é a fatia que você corta. Então, você já está na negação. Se você não tem a negação das outras espécies, então você não tem o conceito. Então, tudo na mente humana é pensado por contrastes, absolutamente tudo. Então, vamos dizer, a mente humana é naturalmente dialética. Então, a análise dialética, mesmo quando ela não reflete uma realidade objetiva, digamos, a natureza externa, ela reflete o processo humano, porque reflete a estrutura da mente humana da qual nós não conseguimos escapar. Agora, o pessoal esquerdista ainda entende um pouquinho disso aí. A turma da direita diz, isso para eles é inconcebível, inconcebível. Se você perguntar quantos intelectuais de direita você conhece que leram uma linha de Hegel, eu falo, bom, antigamente tinha vários. Tinha o Jacir Menezes, que escreveu vários livros sobre Hegel. Tinha o Nabor Caixa de Brito, que era o maior dos intelectuais comunistas. Tinha o Miguel Reale, que escreveu coisas importantes sobre Hegel. Uma montanha de gente conhecia isso aí. Né? Agora, só, e nos últimos 20 anos? Falo, nenhum. Eu não conheço um que tenha aberto um livro de Hegel. Então, quando eu lhe sugeria, por exemplo, uma política negativa, uma política exclusivamente crítica, eles achavam isso um absurdo. Falaram, não, você tem que ter um programa positivo. Eu digo, por quê? Se você apresentou um programa positivo, ele começou a morrer na mesma hora. Mas é por quê? Porque eles pensam em termos mercantis. Você tem que anunciar um produto. Você não pode só falar mal dos outros. Eu digo, bom, na indústria e comércio isso funciona. Então vamos lá. Isso quer dizer que a verdade ela morre para ressuscitar, mas nessa série de autossuperações, graças à positividade do negativo, à negatividade do positivo, por fim, nada nasce nem perece, de modo que a realidade universal, eterna e estática coincide com a totalidade do movimento no tempo. Quer dizer que há, por assim dizer, há uma dissolução do espaço no tempo, a dissolução final do tempo no espaço. Quer dizer, é por isso que ele vai dizer mais adiante, que o movimento total coincidirá com o repouso total. Vamos lá. O entusiasmo do mista grego encontra-se agora dialetizado e a embriaguez extática confunde-se com aquela mesma salvação pelo conhecimento trazida pela gnose fenomenológica. Aspas. O verdadeiro é assim o delírio báquico, do qual não há nenhum membro que não esteja embriagado. E como esse delírio resolve em si imediatamente cada movimento que tenta se separar do todo, esse delírio é igualmente o repouso translúcido e simples. Então quer dizer que, na hora que Hegel escreve isso, ele acredita realmente que ele transcendeu a diferença entre os dois mundos de Platão, o mundo das verdades eternas e o mundo do devir. Ele diz, o devir considerado na sua totalidade é o repouso do ser eterno. O que é o ser eterno? É aquilo que se manifesta no devir. Ele acredita que matou a questão de bom. Sob certo aspecto, matou, mas você continua lidando com conceitos vazios. Essa regra, vamos dizer, tomada não como expressão, vamos dizer, da própria estrutura da realidade no seu todo, mas ela funciona para muitos e muitos casos específicos. Quer dizer, que o processo inteiro corresponde a uma estrutura fixa, e a estrutura fixa não existe senão pela sua manifestação no tempo. Só que a filosofia de Hegel tem inúmeros desses pares e desses opostos. Você precisa levar todos eles em conta ao mesmo tempo para a coisa funcionar. Então, acompanha direitinho. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. Talvez tenhamos... Bom, na próxima aula nós podemos terminar esse texto. Então, vamos lá. Antes de tudo, tem um aviso aqui, que é o seguinte. O grupo de transcrições e o grupo de revisões das apostilas do curso estão precisando de gente, de mão de obra, de pessoas qualificadas que dominem bem a língua portuguesa e possam ajudar ou nas transcrições ou nas revisões. Para as transcrições, escrevam para transcriçõescof, sem cedilha e sem transcriçõescof@gmail.com, para a Mariana. E para as revisões, é revisõescof@gmail.com, com a Jussara. Então, por favor, voluntários. Bom, aqui tem uma pergunta. O Paulo Gomes de Souza pergunta. Gostaria de saber se o senhor conhece ou tem alguma informação sobre o jornalista da Rede Record. Então, Paulo Gomes de Souza. Gostaria de saber se o senhor conhece ou tem alguma informação sobre o jornalista da Rede Record, Percival de Souza, referente à participação dele com uma agenda KGB ou outras inteligências de esquerda. Pois o Cabo Anselmo afirmou que o livro escrito por Percival referente à época da ditadura não passa de um engodo. Lembrando como o senhor nos ensinou a evitar a importância para a história nacional, a descoberta dos jornalistas pagos pela KGB no Brasil. Bom, esse assunto é realmente fundamental. Eu, embora tenha convivido com o Percival de Souza na redação do Jornal da Tarde, não sei de nenhuma ligação dele com nenhuma organização de esquerda nacional. Isso é importante. Outra coisa, o Percival, se teve alguma participação nessas coisas, foi como agente de influência, porque o agente de influência, caracteristicamente, é um sujeito discreto, que não costuma tomar posição pública, não faz propaganda comunista, nem nada. Se ele tem alguma ligação, então é lá em cima. Mas com as organizações nacionais, eu nunca soube de absolutamente nada. Tá certo? Inclusive, era uma das pessoas mais discretas e politicamente neutras, pelo menos em aparência. Parecia ser apenas um profissional, que era, inclusive, pastor protestante, nas horas vagas fazia pregações para presidiários, etc. Pode ser que tenha alguma ligação lá em cima, mas enquanto o pessoal vive falando de abrir arquivos, falou, a história inteira do movimento comunista no Brasil está nos arquivos de Moscou e ninguém quer abrir, evidentemente. A esquerda por motivos óbvios e a direita por burrice. Evandro Ferreira diz, como o senhor considerou grande demais da minha mensagem anterior, resolvi reformular resumidamente meu questionamento. Minha breve incursão na ortodoxia legou-me um problema. Sinto hoje uma ansiedade com relação à salvação da minha alma. Segundo os ortodoxos, eles é que são a verdadeira igreja de Cristo. O Espírito Santo está somente com eles e o Papa, na melhor hipótese, um bispo cismático com ilusões de grandeza. Um ortodoxo chegou a me dizer que o Vaticano é um grande circo cheio de cardeais fantasiados. Eu acho que ele tem toda a razão. Brincando de sacerdócio de Cristo. Então pergunto, se a Igreja Católica Apostólica Romana, desde o cisma de 1054, uma grande heresia da Igreja Ortodoxa, nós católicos vamos todos para o inferno? E se o Espírito Santo estiver em ambas as igrejas, como explicar sua separação? Mas, bom, em primeiro lugar, eu não vejo nenhum motivo para um brasileiro se aproximar da Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa Russa é uma igreja estatal, evidentemente estatal, e foi profundamente penetrado pela KGB. Então é difícil você separar ali alhos de bugalhos. Quer dizer, aí você vai procurar sarna para se coçar. Tá certo? Como o problema teológico que você levanta, se ele aparece sobre, vamos dizer, um fundo existencial, não sei, foi procurar algo na Igreja Ortodoxa, eu digo, bom, você evidentemente foi procurar sarna para se coçar. Eu não tenho a resposta dessas perguntas, eu acho que ninguém tem. Né? Só que acho que o cisma, a iniciativa do cisma foi do pessoal que criou a Igreja Ortodoxa, eles que se afastaram de Roma. Tá certo? Então eu não acredito que nos últimos 1000 anos, né, haja uma grande heresia tomando conta do Ocidente. Isso é desmentido pela própria história da Igreja, romana. Quer dizer, se você vê o número de grandes santos e milagres extraordinários que aconteceram nos últimos... Então, assim, os milagres são pelos frutos conhecereis. Quer dizer, cadê o Padre Pio da Igreja Ortodoxa, né? Cadê os corpos incorruptíveis dos santos ortodoxos? Na hora que aparecer isso, eu me preocuparei com esse problema. Até lá, eu não quero, simplesmente não me interesso por isso. Mas a gente tem que graduar nossa capacidade de resolver problemas, certo? De graduar por vamos dizer, algum critério prático imediato. Eu acho que sim, o critério prático imediato é da presença e da ação de Deus no mundo. Quando você vê essa ação, fala, bom, Deus está aí de alguma maneira. Não é isso? E eu, de fato, eu vejo muito mais esta ação na Igreja Católica Romana do que nas outras. Sem contar, vamos dizer, o próprio... Veja que a própria autodestruição da Igreja Católica, que virou isso que ele está dizendo, quer dizer, um grande circo cheio de cardeais fantasiados, e quem serviu de agência para isso foi a Igreja Ortodoxa, que enviou para o Concílio Vaticano II 2 bispos que eram agentes da KGB. Abrindo, portanto, arrombaram as portas do Concílio Vaticano II. Então, quer dizer, o próprio agente corruptor dizer que você está corrompido, fala, bom, para mim isso não serve. Eu não tenho nada contra a Igreja Ortodoxa considerada historicamente, mas a Igreja Ortodoxa, tal como existe nos últimos, no último século, fala, bom, você tem que pensar 10 vezes, se até no Vaticano você não sabe quem está falando. Porque tem muito cara que é agente da KGB, lá fala, mas a Igreja Ortodoxa para cada 10, 9 são agentes da KGB. Então não é o caso de... Você, para resolver isso, você precisaria investigar 100 anos. Então, você veja que uma das características fundamentais de uma maturidade intelectual é você não procurar problemas que estão muito acima da sua compreensão e muito acima, sobretudo, dos seus meios de investigação. E para te responder essa pergunta, eu precisaria dedicar minha vida a isso. Vamos lá, aqui tem outra pergunta que eu acho que transcende a minha capacidade. Murilo Carlos Veras. Segundo John Dilly, estudioso moderno de semiótica e especialista no mestre liboense Ponsu, essa disciplina sofreu um atraso de pelo menos 300 anos com equívoco no trato do problema da indução, devido a uma certa obsessão sobre o conhecimento experimental e positivista a partir de Locke e Comte, que praticamente se restringiu à lógica dos analíticos anteriores de Aristóteles. Isso é inteiramente verdade. Sobretudo, se você ler o meu livretinho sobre os 4 discursos de Aristóteles, você vê que a perda da ligação orgânica entre lógica, dialética, retórica e poética torna impossível compreender a lógica de Aristóteles. Tá certo? Entretanto, o problema maior da semiótica entre a visão ascendente da indução e descendente da dedução pode ser somente ser adequadamente abordada com o entendimento da questão dos universais, justamente a que foi interrompida pela excessiva confiança nos meios instrumentais da ciência da época. Certíssimo também. Segundo a Anabela Gradin, tradutora do Tratado dos Signos de Ponsu, eu nem sabia que essa tradução existia. Esse Ponsu é a maior raridade da história universal, né? Ninguém fala do sujeito. E se você sabe quem tem indicação dessa edição, por favor, me envie, porque eu nem sabia que tinha sido traduzido, que existia alguma edição moderna disso. A disciplina somente poderia evoluir com as noções de ordem valorativa e universalidade deste último grande escolástico, o dominicano João de São Tomás, a quem atribui o verdadeiro papel de pai da semiologia. Dele sugere que houve uma ruptura entre a lógica como atividade interpretativa, certíssimo, aqui cita Maritain, Boschensky, Etienne Gilson, e a lógica como atividade construtiva, citando Saussure, Carnot, Rousseau, etc. E que, se entendi bem, tem a ver, olha, tem a ver é tem a preposição ver, não é tem a ver do verbo haver. Isso hoje em dia ninguém mais sabe escrever isso aí. Por favor, não façam isso. Não mandem coisa que tem a ver para mim. Não façam isso comigo. Não me humilhem. Né? Se bem que é um erro tão disseminado que não é grave. Com a inevitável perda de consistência dos projetos formalísticos. Simbólica natural versus artificial, demonstrada pela teoria da incompletude de Gödel. Tudo isso aqui está majestosamente certo. Todas essas observações são profundamente verdadeiras. Mas se você perguntar qual é o status questionis atual desta matéria, eu não sei. Eu estou menos informado do que você. É? Pelo menos você sabe da existência desse tratado. Deixa eu ler isso e depois eu te digo. Né? Mas, por favor, me informe, né, qual é a edição, onde se adquire, etc. Isso é o tema de altíssimo interesse. E eu acho que, de fato, a concentração obsessiva nos analíticos de Aristóteles foi deforma tudo, porque vai levar a ideia, vamos dizer, da formalização integral, certo? A formalização integral vai terminar nesse delírio que depois chega o curto grito, ele mata tudo e fala, olha, isso aí não dá, isso é irrealizável, não é possível, não existe o sistema dedutivo perfeito, né? Que é uma coisa que quem quer que tivesse lido não as obras lógicas de Aristóteles junto com a dialética, a retórica, a poética, jamais cairia nisso. Porque você vai entender, vamos dizer, que, segundo Aristóteles, tudo aquilo que você chega a poder raciocinar, se você tem de conceitualizar, você tem que transformar numa definição. Tá certo? Você para isso, você parte daquilo que está nos sentidos, que você recebe do sentido. Aquilo que recebe do sentido é filtrado e organizado na imaginação e memória. Para ele, imaginação e memória é a mesma coisa, que eles chamam fantasia. Tá certo? Depois isso aí se torna objeto de uma tensão ou dificuldade ou dúvida, tá certo? E daí você elabora dialeticamente, e se der tudo certo no fim você tem uma definição, tá certo? Dentro de um horizonte de experiência enorme, de um horizonte imaginativo apenas um pouquinho menor do que esse horizonte de experiência, você vai separar um ou outro conceito, de maneira que a lógica é uma coisa que vai tocar na realidade em determinados pontos apenas. Se quem entendeu isso, você não precisa chegar no teorema de Gödel para dizer que qualquer dedução é sempre incompleta. Ela é incompleta por definição. Mas, vamos dizer, esta ambição da formalização total, que você vê, o Wittgenstein no começo acreditou na formalização total, acabou chegando a uma decepção total e depois partiu exatamente para o contrário, quer dizer, para o exame das frases banais do cotidiano. Né? Então, tudo isso já estava condenado de antemão, porque o pessoal realmente não entendeu Aristóteles, mas não entendeu porque não quis entender. Porém, como é que eu posso culpá-los se, ao longo dos tempos, a menção, vamos dizer, da unidade dos escritos lógicos de Aristóteles só aparece em dois autores, que é Avicena e Santo Tomás? Ninguém mais falou disso, né? E ademais, você vê, Santo Tomás só conhecia a poética por ouvir dizer. Ele não leu a poética de Aristóteles, porque a primeira edição, depois que ele redescobriu, só apareceu em 1548. Mas ele sabia que existia um discurso poético que tinha um encaixe ali com o sistema. Quer dizer, ele percebeu que havia um sistema dos discursos, ou como digo eu, uma teoria dos quatro discursos. Mesmo sem conhecer o texto da poética, ele sabia que ela tinha que existir. Né? Mas ninguém prestou atenção nisso. Então, só o que eu posso dizer no momento, o resto eu preciso ler esse livro. Mas essas observações aqui estão muito certas, muito corretas. Né? Vamos lá. Melou aqui. Aqui, eu não consigo ler o seu primeiro nome, porque saiu manchado aqui, não sei o que, Wesley. Se a verdade está no todo, como fica a teoria dos Sistemas, Ludwig Wittgenstein, que fala sobre a emergência das partes. A soma das partes é maior que o todo, no sistema está incluído em outro sistema. Todas essas questões, para Hegel, não fazem o menor sentido. Quer dizer, você está tentando entender Hegel à luz de coisas que apareceram muito depois. Tá certo? E eu precisaria saber, então, qual é a posição do Ludwig von Bertalanffy a respeito de Hegel, que eu não sei. Eu precisaria estudar esse caso especificamente, mas a emergência das partes, segundo Hegel, é o próprio todo que se manifesta. As partes não existem enquanto tais. Agora, se você parte, vamos dizer, de uma perspectiva mais moderna e científica, que toma o dado experimental como ponto de partida, então você já saiu do universo hegeliano, né? Então, aí não dá para comparar Arlos com Bugalho, se bem que seria muitíssimo interessante essa comparação, né? Às vezes, a pergunta que o sujeito me coloca aqui, essa pergunta é uma tese universitária inteira, né? Quer dizer, a noção de sistema em Hegel comparado com a teoria geral do sistema. Você tem que falar, isso aqui você pode passar 20 anos estudando esse negócio, é uma tese universitária. Né? Pode sair uma coisa muito bonita ou pode não sair nada, não sei. Seria impossível falar em teoria geral dos sistemas? Ora, eu acho que não, porque todo sistema, para sê-lo, ele tem que atender a determinadas condições. Quer dizer, eu não acho que a coisa seria impossível em si. O que eu não posso entender é qual é a relação que isso possa ter com a noção de sistema em Hegel. Quando ele fala em sistema, ele está falando de um só. Não existem sistemas, estou dizendo. Você fala em sistemas, dentro do ponto de vista hegeliano, já é autocontraditório. Ele diz o sistema integral do conhecimento. É a mesma coisa que você dizer, é o conhecimento que Deus tem de si mesmo. Aqui, espera aí. Eu acho que ele mesmo que faz essa pergunta... Não sei se é o próprio Wesley que faz essa pergunta, está sem nome. Na aula 210, há uma pergunta de uma aluna, Marcela, sobre fazer uma investigação do imaginário da intelectualidade universitária que forma os atores do sistema jurídico no Brasil. E percebi que será um esforço monumental fazer tal investigação, pois visto que a norma jurídica leva em conta os aspectos sociais, históricos e culturais, seria necessário fazer uma investigação do imaginário não só dos formadores dos atores do sistema jurídico, que geraram o ordenamento jurídico patológico, mas também do que gerar uma literatura e ciência estética patológica, uma sociologia patológica, uma psicologia ou terapia patologizante, etc. Digo, sim, mas este é um tema fundamental. Acontece que, e você tem razão quando diz, não adianta você tentar investigar e imaginar dos juristas ou dos advogados, porque houve uma modificação geral do imaginário brasileiro desde os anos 60. A história disso não foi contada. Quer dizer, que são transformações que se passam, vamos dizer, no escuro, né? É como o dragão do Excalibur, que ele se esconde atrás da névoa para ele mudar de forma, está entendendo? A história do Brasil, a história psicológica do Brasil nos últimos 40 anos é um mistério total. Porque houve muita interferência, gente agindo sem ter a menor noção de todas das consequências que deveria levar, pensando somente, vamos dizer, na imposição daquele seu programinha político, daquela sua ideologiazinha, está certo? E o efeito total, ninguém sabe. Mas, por exemplo, se você levar em conta que só nos últimos 10 anos morreram assassinados 500 mil brasileiros, né? Isso não tem nada a ver com o nosso imaginário? Será que isso aparece assim do nada? Quer dizer, é uma modificação sociológica profunda, quer dizer, um povo relativamente pacífico que se transforma num povo de assassinos. Não é isso? Também, vamos dizer, soma isso com a degradação cultural, quer dizer, um país que ficou sem literatura. Se você assiste aquelas discussões na feira literária, festa literária de Paraty, eu digo, meu Deus do céu, aquelas menininhas de ginásio, abaixo de menininhas de ginásio, sabe aquelas que levavam o livrinho para você assinar, coletar autógrafo dos amigos, está naquele nível a coisa, pô. Né? Vocês viram que os dois artigos que eu publiquei, as duas figuras eminentes, né, da festa, falando uma coisa inteiramente absurda, um show de ignorância. Quer dizer, isso nunca aconteceu no mundo. Agora, vem junto com, né, toda essa coisa de gaysismo, abortismo, negritude e reservas indígenas, tudo isso tem um impacto tremendo, né, e com uma sucessão de leis feitas para proteger os criminosos e atar a mão da polícia, tá certo? E, vamos dizer, quase 30 anos agora de campanha contra as Forças Armadas e a polícia, como se fosse, elas fossem culpadas de tudo. E você acha que isso não tem impacto? Isso não muda a cabeça das pessoas? Né? Então, hoje mesmo no Facebook apareceu uma página dizendo que na escola, no Instituto tal de Minas Gerais, as pessoas aprendiam que o Galileu foi perseguido pela Inquisição porque demonstrou que a Terra era redonda. Né? Isso é ensinado para as pessoas. Outra coisa, aquele livro do Júlio Zeque Avenato, O Genocídio Americano, que é uma fraude do começo até o fim, durante pelo menos 15 anos, esse livro foi repassado em tudo quanto é escola secundária do Brasil, como se fosse a verdade última sobre a Guerra do Paraguai. Até que veio, né, eu esqueci o nome do cara, que escreveu Maldita Guerra, um professor da USP, foi ver ponto por ponto. O livro do Kevin está totalmente errado. Só que este segundo livro não é repassado para as crianças. Então, quer dizer, houve uma devastação cultural e mental no Brasil. A história disso tem que ser contada, porque isso é como a psicanálise, meu filho. Se você não rastreia por onde a porcaria entrou na sua mente, você não consegue se livrar dela. Quer dizer, a perda da consciência histórica no Brasil foi uma coisa monstruosa. Então, eu sugiro o seguinte. Para estudar essas mudanças do imaginário, você tem que buscar na fonte. Qual é a fonte do imaginário? São as artes e espetáculos, evidentemente. Né? E, em segundo lugar, a mídia. Então, é teatro, televisão, cinema. É por aí que a coisa começa. Rádio, música popular. Né? A coisa tem que ser contada nesse nível. Tá certo? Para chegar na modificação que houve dentro de um grupo específico, como, por exemplo, os estudantes de direito, fala, epa, falta muito. Porque todos os processos que se verificaram ali não tiveram como agentes principais os próprios atores desse meio. A coisa vem de fora. Então você imagina, por exemplo, o poder que a televisão tem sobre a cabeça desses caras. Quando eles chegam à faculdade, eles já estão vendo televisão desde os 3 anos de idade. Não é isso? E a cabeça deles já está cheia dessas imagens. Então, o próprio... Veja, uma observação que eu faço todo dia. A simples ideia de como você argumenta, como você coloca uma ideia e defende, as pessoas não têm mais. Porque elas não têm noção do tamanho dos problemas. Né? Outro dia apareceu um rapaz dizendo, não, ele viu em algum lugar um direitista qualquer dizendo que Marx era racista. E daí ele, né? Imagina, são os imbecis, são os ignorantes, não sabem nada, né? Eu desafio você a me provar, mostrar uma obra de Marx onde ele prega o racismo. E digo, um momento, eu conheço a história, eu sei quem levantou a lebre do racismo de Marx, um senhor chamado Nathaniel Weil, e a primeira coisa, esse livro já é antigo, a primeira coisa que ele diz é o seguinte, é que há uma diferença brutal entre o Marx publicado e o Marx da correspondência pessoal, cartas pessoais, né? E que nas cartas pessoais ele revela todo o racismo que ele esconde nas obras. Ora, se o rapaz soubesse disso, ele não ia exigir como prova uma obra. Portanto, eu digo, o cara entrou na briga sem sequer ter lido o primeiro livro que lançou o problema no ar. Né? E entra com uma inocência e com uma autoconfiança, assim, patéticas. Mas são todos assim. Então, também, vamos dizer, o fato de que essas pessoas tenham adquirido essas ideias, vamos dizer, crenças políticas muito jovens, e precisem delas para sustentar sua personalidade de pé. Essas são as ideias que vão marcar, vamos dizer, a diferença geracional deles. Tá? Agora eu sou um hominho. Eu não obedeço mais o papai e a mamãe, agora eu sou um hominho, eu decido por mim, eu se fiz por si mesmo. Né? Tá certo? É claro que é uma ilusão, mas essa ilusão a pessoa tem que se apegar a isso desesperadamente. Então, não pode aguentar ter uma dúvida por 5 minutos. Quer dizer, diante da dúvida, o sujeito fica horrorizado. Quer dizer, basta você dizer que ele está errado, ele acha que você é um terrorista. Por quê? Porque você o aterrorizou. Hã? Então, é evidentemente um sintoma histérico, porque o indivíduo não mede, vamos dizer, não gradua o seu temor pelo tamanho do perigo, mas ao contrário, gradua o perigo pelo tamanho do seu temor. Não é, senhor? Então, tudo isso foi uma devastação monstruosa, pô. E se não contar essa história só nas artes de espetáculo vai dar um trabalho enorme, mesmo que seja só sob o aspecto de um tema. Por exemplo, o tema, vamos dizer, da valorização do bandido, do marginal, do maluco, do doente, só esse tema que virou praticamente obrigatório, isso é um dogma no Brasil. Né? Os anormais são superiores aos normais. Se você negar isso, eles se chamam de racista. Quer dizer, é uma confusão mental monstruosa e totalmente incapacitante. Nós temos que contar essa história até para salvar essas pessoas. Olha, você começou a pensar isso porque aconteceu, antes de você entrar no, neste mundo, aconteceu isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto. Então você fica sabendo a origem das suas ideias. Agora, nunca pensou porque ouviu uma coisa aqui, ele já incorpora aquilo e acha que aquilo é a natureza dele, aquilo é a vida dele, aquilo sou eu mesmo, tá entendendo? Então, eu não sei se é possível fazer este trabalho com relação a esta comunidade em particular. Né? Eu preferiria escolher, vamos dizer, por temas da modificação. Como, por exemplo, vamos dizer, a ideia da valorização absoluta do desejo sexual. Quer dizer, você vê que isso surge, não surge no Brasil, evidentemente, isso vem da nova esquerda aqui americana e do par do Maio de 68, onde o Daniel Combandi ele espreme o ministro da Educação na parede dizendo: olha, eu li aqui o seu relatório, mas o senhor nem de longe menciona os problemas sexuais da juventude. Você sabe como começou a rebelião de Maio de 68? Os caras queriam livre acesso aos dormitórios das meninas. Foi essa grande causa, majestosa causa, que começou tudo aquilo. Né? Então, o Sérgio perguntava: meu filho, seus problemas sexuais são problemas seus. Você quer que o Estado pague, né, os seus prazeres? É isso? Eles vão pagar com que dinheiro? Né? Paga você mesmo. Quer dizer, o fato de você estar sexualmente frustrado faz de você, na visão atual, uma vítima da sociedade. Agora, se você estudar o restante da história humana, você vê que no século XX as pessoas tiveram acesso a prazeres sexuais que absolutamente incomparáveis. Prazeres que só os Césares tinham, né? Eu olho a minha juventude e vejo o que eu fiz. Eu digo: meu Deus, né? Vivi numa gandaia maravilhosa. Antigamente só imperadores tinham acesso a isso. Hoje até eu tenho. Né? Você tem quantas mulheres você quiser. As pessoas emprestam apartamento para você levar as meninas. Né? Eu falo, quer dizer, é muita sem-vergonhice o sujeito querer mais e achar que está frustrado. Seria o caso de perguntar para o senhor Combandi: quantas mulheres o senhor já teve até hoje? 420 e quantas? Hã? E a gente tem que pagar agora a 40ª, 31ª e 2ª e 3ª? Hã? Então, esta ideia do direito ao prazer sexual é uma das ideias mais absurdas e monstruosas que já entrou na cabeça humana. Hã? Você imagina, por exemplo, né, o camponês da Idade Média, quantas mulheres ele conseguia? Se conseguisse uma para casar, ele era um cara afortunado, porra. É? E sempre foi assim. É? Quando a Igreja institui, quer dizer, o casamento monogâmico, ela está dizendo isso: você vai ter uma mulher na sua vida. Uma só. E isso é mais do que suficiente. É? Você pode transar com ela o resto dos seus dias, quantas vezes você quiser, mas vai ser a mesma. É? Agora, milhões de católicos viveram assim, não morreram, né? E não acharam que isso fosse um problema, acharam que isso era normal. Quer dizer, o casal monogâmico tem sido a norma há séculos. Tem algumas pessoas que não se contentam com isso, ou fracassam o casamento. Claro, sempre tem uma margem de insatisfação. Mas não é justo, né, a juventude exigir que o Estado lhe dê acesso a mais de uma mulher. Né? E todo dia. Quantas vezes eu quiser. Eu entro e saio no alojamento, é o CRUSP, né? Que, na verdade, é o PUTUSP. Né? Eu não posso reclamar, porque eu me beneficiei disso, embora não fosse aluno da USP. Entrava lá, fazia o que tinha que fazer e saía. Né? Mas eu... Olha, eu... Toda essa liberação sex-lib dos anos 60, eu me beneficiei disso, mas eu, pelo menos, eu não fui tão sem vergonha ao ponto de achar que isso era um direito. De que o Estado tinha que me dar mais. De que eu estava tendo um problema, que o ministro tinha que se preocupar. Coitadinho, só saiu com 80 meninos, nós precisamos providenciar mais 20 para ele. Isto no Brasil virou um dogma, um mandamento, o direito ao prazer ilimitado. E se você contesta isso, tá certo? Se você tem um pouquinho de modéstia, dizer, pô, mas nós não precisamos de tanto prazer assim, não precisamos e não merecemos. Não é isso? As pessoas acham que você é nazista, fascista. Não é isso? Esquecendo que, aliás, o Estado nazista favorecia o sexo livre, porque, como Putin na Rússia, nós precisamos de mais soldados, então vocês tratam de comer quem vocês puderem, tá entendendo? Não importa, a noção de filho ilegítimo não existia no Estado nazista nem comunista. Né? Qualquer um vale. Então, tudo isso entrou, foi entrando na cabeça das pessoas e hoje isso é a própria alma deles. Eles se apegam a essas coisas. Né? Quer dizer, não só o direito, vamos dizer, a penetrar no quarto das meninas, subsidiado pelo Estado, tá certo? Mas o direito a todo e qualquer tipo de prazer. O direito a uma operação transexual. Ah, eu não quero mais ser homem, quero virar mulher. Você tem que pagar para mim, para eu realizar uma fantasia. Com que consequência? Eu tenho aí o livro do ex-travesti americano, que conta, ele diz, 47% dos transexuais operados se suicidam. 47%. Né? Então, se você quer que o Estado pague para ele fazer uma coisa, da qual depois ele tem a grande chance de se arrepender e se matar. E nós somos obrigados a ajudar os seres a se matar. Aliás, o direito é, vamos dizer, eutanásia. Não quero mais viver, vocês têm a obrigação de me matar. Chegou a isto. Na França não teve um sujeito que nasceu deformado, que ele processou o pai e a mãe porque não o abortaram e ganhou o processo. Hã? Então, tudo isso, quer dizer, é uma ideia da autossatisfação total, obrigatória. Que os outros têm que dar a sua autossatisfação. Nós temos que tornar você feliz à força. Né? Quer dizer, tudo isso que nos outros países existe, mas existe como exceção, no Brasil virou a noção oficial. O Estado pensa isso, a mídia pensa isso, a classe universitária inteira pensa isso. Né? Aqui só metade pensa. No Brasil eu acho que é 90%, pelo menos. Né? Então, isso tem um efeito absolutamente devastador sobre as consciências. Agora, quem vai contar, pelo menos contar a história disso? Mas dentro da gente, esse pessoal que sai brigando também contra isso, vamos fazer a campanha contra o aborto, vamos fazer a campanha contra o gayzito, tudo isso é perda de tempo. Tá? Você não vai ganhar nenhuma dessas brigas, nenhuma. Por quê? Porque o sistema está instalado, essas brigas são boas por o seguinte, quando você tem uma democracia normal, está tudo funcionando, então sobra o quê? A luta parlamentar. Você luta por projetos de lei ou contra projetos de lei. Mas quando você já tem um sistema hegemônico montado, você lutar pró ou contra projetos de lei só serve para legitimar o sistema. O sistema vai ganhar sempre. Agora, eu explico isso para o pessoal de direito, por exemplo, explico isso para os católicos, eles ficam loucos da vida. Então você não quer que ele faça campanha contra o aborto? Fala, não é que eu não quero que você faça campanha. Essa campanha vale se ela estiver articulada com uma estratégia geral para quebrar o esquema de poder que está por trás disso. Se não, se é só para falar do aborto em si, Você está demonstrando é burrice, porque você tem, você reage, as pessoas no Brasil reagem conforme os seus sentimentos pessoais ou grupais sejam ofendidos. Sentimentos ou interesses. Então, se você é fazendeiro, você reclama contra o MST. Se você é católico, você reclama contra o aborto. Se você é das Forças Armadas, você reclama contra os territórios indígenas e contra a desnaturalização do território, etc, etc. E assim por diante, quer dizer, são interesses grupais. Agora, são interesses grupais que estão competindo como uma estratégia total que já delimitou o marco legislativo dentro do qual eles vão discutir. Ora, precisa ser muito palhaço para acreditar que uma vitória parlamentar significa alguma coisa, né? Não significa nada, ela pode ser abolida no dia seguinte. Eu já expliquei milhares de vezes que essa nova ordem mundial ela não precisa do meio, vamos dizer, do canal parlamentar. Quando ela não consegue se impor por um canal parlamentar, ela se impõe indiretamente através de decreto administrativo, portaria, regulamento, etc. E acaba tudo sendo feito do jeito deles. Portanto, o problema não é abortismo, o problema não é gaysismo, o problema não é esse, nem aquele, nem aquele. O problema é o sistema. Né? E o sistema chama-se sistema hegemônico. Isso levou 30 anos para ser montado, mas nós não temos sequer a história de como foi montado. Né? E, no entanto, queremos levantar nossas bandeirinhas e disputar no parlamento. Quer dizer, é coisa de gente burra. Agora, nós que estamos estudando aqui, nós não temos nada a ver com isso. Nós não temos culpa dessa porcaria toda que foi feita e também não temos culpa da burrice alheia. Tá certo? E também nós não temos a ilusão de que nós vamos consertar tudo isso, de que vamos mudar o estado de coisas. Não, mas nós estamos, vamos dizer, sofrendo, estamos embaixo de uma avalanche de porcaria, de elementos venenosos, e nós queremos pelo menos manter a nossa cabeça um pouquinho acima disso. Tá certo? Podemos ser derrotados politicamente, juridicamente, etc, etc. Peraí, mas não queremos ser esmagados espiritualmente. É? Nós queremos levantar nossa cabeça e dizer, se você não está entendendo, eu estou entendendo. Se você não sabe o que fazer, eu sei o que fazer. Se você quiser me ouvir, ouça. Se você não quiser, não ouça. Tá certo? Então, se você teme ficar sabendo de muita coisa e dar conselho que os outros não vão ouvir, então saiba que eu estou vivendo isso há mais de 20 anos. Né? Agora, por exemplo, me trouxeram, aqui está a conferência do general tal falando do Foro de São Paulo. Eu disse, meu Deus do céu, 20 anos atrás eu falava disso no clube militar, falava disso na escola de comando de Estado Maior. E sabe o que os militares estavam querendo fazer? Eu vou até citar o nome. General Meira Matos, era a grande inteligência do Exército. Ele estava querendo se unir com o pessoal da esquerda, PT, etc, etc. Não, nós vamos usá-los e depois os jogamos fora. E eu explicava, mas não dá, general. Hã? Isso não se faz, ninguém vai conseguir manipular o PT, manipular o Foro de São Paulo, isso é loucura. Hã? Perderam tempo com isso. O general Ibiapina, que era o presidente do clube militar, todo mundo, direitão, etc. Ele estava procurando relações com o pessoal do jornal A Hora do Povo. Por quê? Porque corporativamente eles estavam todos revoltados com o FHC, que diminuiu o salário deles. Então, contra o FHC, vale até aliar-se com o PT. E eu dizia, meus filhos, eles estão sendo feitos de trouxa. Mas eu dizia isso 20 anos atrás. Agora aparece Milico falando fora de São Paulo, mas em que termos? Eles estão preparando um golpe comunista. Mas que estupidez! Estuda um pouco Antônio Gramsci, ele não tem golpe nenhum. O golpe já foi dado. O golpe foi dado a partir de 93, com as campanhas contra a corrupção, com as quais eles foram cortando todas as cabeças de todos os seus inimigos. E quando chegaram lá em cima, não tinha mais inimigo nenhum. E só tinha candidato de esquerda. O golpe já foi dado e ninguém percebeu. Então, quer dizer, aí assim, a mulher já está grávida do vizinho, já teve 3 filhos do vizinho, o cara começa a desconfiar, eu acho que ela está me traindo. Né? Quer dizer, meus filhos estão todos com cara japonês, não sei porquê. É incrível isso aí, é incrível. Então, isso aqui foi uma tragédia. Então, esse tema que você está falando aqui, aí precisava ter uns 20 alunos deste seminário, uns 20, e fazer uma divisão de trabalhos, e cada um de nós vai pesquisar isso sobre um certo aspecto, e vamos matar essa charada. Se não for possível, um só autor reunir tudo isso, para você reunir isso aí, você precisaria ser um Leopoldo von Ranke, um Hippolyte Taine, um Jacob Burckhardt, um gênio da historiografia, e mesmo assim ia passar 20 anos escrevendo. Então, vamos tentar nos ajudar uns aos outros a compreender esta coisa? Começar por coletar material. Por exemplo, eu tinha pensado fazer um site, né, com o nome A Destruição do Brasil. Vamos documentar graficamente a destruição do Brasil. Por exemplo, tiramos uma foto dos anos 50, né, pega a foto da Rua São Bento, da Rua Direita em São Paulo, nos anos 50, e tira outra agora. E naquela época, todo mundo andava de terninho, gravatinha, bem arrumadinho. Agora você só vê os caras assim, com bermuda, chinelo de dedo, barrigão à mostra, né? Vestido de criança, meu Deus do céu. Você acha que isso não significa nada? Você tira fotos de como era a cidade naqueles anos, como era o Rio. Agora você pega os prédios tudo grafitado, caindo aos pedaços, e ao mesmo tempo do lado, um sujeito construindo algum palácio absolutamente esdrúxulo, que não combina absolutamente com o resto da rua. Né? E no Brasil eles pensam assim, cada edifício é um universo separado. Né? Não precisa combinar com a rua. Então é claro que, por mais bonito que seja cada coisa individualmente, vai ficar feio no conjunto. Né? Você pega a obra de destruição arquitetônica que os militares fizeram. Né? Porcaria que eles fizeram na Praça da Sé, porcaria que fizeram na Praça Rússia. Né? Tudo na base do imediatismo e da engenharia militar. Engenharia militar, meu filho, foi feito para assim, você construir uma ponte, atravessar e dinamitar. Então, é evidente que aquilo não precisa combinar com nada, não tem consideração estética nenhuma. E os caras foram fazendo obras dessa base, meu Deus do céu. Né? O Miocão matou a Avenida São João, transformou aquilo num antro de banditismo. Quer dizer, vocês não conseguiram avaliar as consequências sociais de uma obra arquitetônica. Né? Porque não tem essa noção. Então, tudo isso na arquitetura, na aparência física da cidade, na aparência física das pessoas, no modo de vestir. Né? Então, aqui tem dois bermudas. Né? Ele perdoa por causa do calor. O dia que você me ver vestido de bermuda em algum lugar que não seja, não digo nem a minha casa, mas o meu banheiro, você pode me internar no hospício. Eu não vou fazer isso nunca. Né? Eu sou um homem adulto e eu não quero ter cara de criança. Né? Porque eu já fui criança. Né? Não precisa ser de novo. Né? Então, por exemplo, o sujeito ter a idade que ele tem. Né? Você não sabe mais isso. Agora todo mundo quer ser jovem. Eu digo, para que ser jovem? Eu já fui. E foi uma bela porcaria. Né? Então, se você não assume nem a idade, quer dizer, então está num estado mental muito ruim. Tudo isso é a devastação psicológica do Brasil. E isso começa com o quê? Com os criadores do imaginário. Não é qualquer um. São profissionais disso. São o pessoal das artes e espetáculos e mídia. Então é lá que tem que começar. Agora, a documentação é imensa, imensa, imensa. Então, aqueles que se... Não começam no Brasil. Não, então outra coisa, não começa no Brasil, começa com a importação. Né? Então... Claro. Quando as pessoas, por exemplo, começam a usar cabelo comprido, não é isso? É... Tudo isso vem, evidentemente, vem de fora. Porém, eu já observei que essas coisas têm no Brasil um impacto muito maior do que tem nos seus países de origem. Por quê? Porque o Brasil não tem história cultural, não tem nada atrás. Aquele negócio que o poema do Murilo Mendes, que eu estou deitado numa rede, que todos os países vão lá e dão uma balançadinha na rede. Entendeu? Então, quer dizer, o Brasil, ele não é o autor da sua história, ele é a vítima da história alheia. Então as coisas entram lá assim como quem arromba uma porta aberta, não tem resistência, não tem análise crítica, não tem nada. Quer dizer, tem uma ânsia de imitar alguma coisa para sentir que é alguém. Né? Então, começa, vamos dizer, a vulnerabilidade começa na educação doméstica. Então, eu dificilmente conheci algum brasileiro que não tivesse vergonha dos seus filhos. Por quê? Porque ele começa a olhar os filhos, cada vez que ele vê o defeito dele no filho, ele odeia o filho. Então, ele usa o filho como bode expiatório, para ele exorcizar o defeito dele. Em vez de ele curar o defeito nele para que o filho não o copie, é o contrário, ele quer curar no filho para ver se reverte nele. Isso é impossível. Né? Então, segundo, quer dizer, a superficialidade da religião no Brasil. O Papa João Paulo II falou a coisa mais certa, ele disse, os brasileiros são cristãos no sentimento, mas não na fé. Quer dizer, eles sentem a coisa, mas eles não a vivem na realidade. Quer dizer, eles não julgam as coisas de acordo com o critério cristão. Então, você vê, o maior país católico do mundo é o país onde as pessoas mais adoram recusar a esmola, é? Que é obrigatório, moralmente obrigatório. É isso? Então, agora, quando vai o Papa lá, todo mundo vai na rua e tem emoção e chora e tal, e depois volta para casa e continua obedecendo o Satanás, porra. É? Isso é assim porque o Brasil ficou 100 anos, praticamente um século, não digo 100 anos exatamente, mas praticamente o século XIX, sem instrução católica. Né? Quando começou a independência, o Brasil tinha 3 mil monges, que para aquele território já é nada. Quando terminou, tinha 8. Né? E ainda veio aquele imbecil daquele, não sei que, Almeida, dizer que a culpa do nosso atraso educacional é da Igreja Católica. Eu digo, mas não houve educação católica, meu Deus do céu, ela foi proibida. Ninguém sabe disso. Então, são só alguns dos... Veja, só nisso que eu falei aqui, esses 10 minutos que eu falei sobre isso, seria a multidão de temas que eu levantei aqui que tem que ser investigado. Isso aí, se você quer saber, isso é uma especialidade minha. Levantar assuntos sobre os quais ninguém sabe nada e que eu também não sei e que eu gostaria de saber. E implorar, pelo amor de Deus, estude isso e venham me contar. Se você pegar as notas de rodapé do livro Jardim das Aflições, tem ali umas 40 teses universitárias que não existem, mas precisariam existir. É? Eu me lembro, por exemplo, ter levantado o tema do ateísmo comparado. Existe a religião comparada, mas as formas de ateísmo que surgem nas várias sociedades são diferentes conforme a religião que elas renegam. Há um ateísmo judaico, há um ateísmo greco-ortodoxo, há um ateísmo católico, ateísmo protestante e assim por diante. Quanto que alguém vai estudar isso? Eu não tenho tempo, nunca vou poder fazer isso, mas alguém que tenha tempo e goste do assunto, porque, pelo amor de Deus, estude e me conte. Então, é aquilo que eu chamo o mapa da ignorância. Quer dizer, a listinha dos assuntos que você precisaria saber e não dá para saber. Por quê? Para saber isso, precisaria ter toda uma cultura. É a cultura que nós vamos produzir, que vocês vão produzir. É? Nós temos condição de produzir, só entre os alunos aqui, nós temos condição de produzir uma cultura brasileira mil vezes mais pujante, não digo do que é que existe agora, porque agora não existe nenhum, mas mil vezes mais pujante do que é que existia nos anos 50, na melhor época. Então, quando que nos anos 50, vamos dizer, houve um círculo tão vasto de estudantes dedicados a temas tão profundos e tão difíceis como tem neste seminário? Nunca houve. Né? Então, nós podemos fazer a coisa reviver, e se Deus quiser, nós faremos reviver. Né? Mas, precisa ver o seguinte, às vezes você tem interesse pessoal por uma questão, mas tem que ver, ah, para resolver essa questão, precisaria antes ter resolvido esta outra, e esta outra, e esta outra, e esta outra, e esta outra. Então é melhor começar lá no começo e dividir o trabalho com os outros. Então, peguem esse tema da história psicológica do Brasil nos últimos 40 ou 50 anos até, subdividam em temas, comecem a juntar e façam uma central de documentação. Primeiro vamos juntar a documentação. Até a documentação visual é importante para isso. Tá? Bom, muito bem. Acho que hoje já passamos do tempo, né? Já é meia-noite no Brasil. Então, não esqueça esse pedido da voluntários para revisões e transcrições. Não esqueçam que o curso Eric Wegener já está disponível. E o que mais? E o curso de Sociologia e Filosofia, de 30 de setembro a 5 de outubro. Muito obrigado, até semana que vem.